97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo S, o nome construído com história. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Bora. Beleza? Boa tarde. Isso é poeira. É isso aí. Tamo no ar com mais um Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Boa tarde, seu Bento. E aí, seu Bento? Não tá falando aí, seu Bento? Agora vai falar. Agora você vai falar. Fala sim. Boa agora tarde aí pra todo mundo. Previsão do tempo pra hoje, seu Bento? Previsão é 27 graus à noite. Quanto? 27. Caraca. Me derretendo, mano. Seu Bento, caraca, o senhor se considera um personagem? Ah, eu sou. Né? Fala bem. Cuidado. Estou aqui. Agora vem. Cuidado. Você sim. É a pessoa mais personagem que eu conheço. Cuidado. Um ótimo, uma ótima pessoa. Olha, excelente personagem. Olha o pânico. Obrigado, hein? Cuidado com as suas observações. Na verdade, é por isso que mesmo morto, esse cara continua sendo um canastrão. Cara, porra. Sensacional. Olha lá. Certo, então. Lulu Santos já dizia, não leve o personagem pra cama. É, exatamente. É uma música do Lulu. Seu Bento. Ouça o RG. É. Cada um no seu quadrado tomando conta do seu redondo. É isso mesmo. Mas olha, o senhor tem até vinheta. Bento! Olha, tem até vinheta, olha aí. Essa vinheta aí completa... 15 anos essa vinheta. É, 15 anos. O cavalo do aí, seu Bento aí tem outros personagens também. O seu e uma Bento, história curiosa. Vocês ouviram essa vinheta aqui, por exemplo? Bento! Ela é muito semelhante com aquelas vinhetas antigas que a Rádio Globo colocava, falando dos times. Exato, São Paulo, Palmeiras, Flamengo. E você sabe da maior? Você leu sobre isso aí? Isso aí nos anos 60 ou 70. Quem gravou isso? Aquelas vinhetas para a Rádio Globo teria sido, no caso, um cantor que até aparece no filme do Tim Maia, que é o cantor Fábio, um cantor paraguaio que era amigo do Tim Maia e fez aí um certo sucesso na cena nacional há muitos anos atrás. E aí o cara da Rádio Globo falou assim, você tá aí, você vai tocar tua música na rádio? Grava umas vinhetinhas aqui, põe aí a sua voz, vai, vai, Flamengo! E aí os caras punham o eco lá, beleza, reverberava, etc e tal. Pô, o cara agora tá bravo. Pôs a Rádio Globo lá no pau pra os direitos da minha voz aí nas vinhetas. É. Caraca, agora? Tempo? Agora? Acabou o dinheiro. O cara tá sendo oportunista. Tá querendo pegar... É uso campeão já. Não, mas ele tá querendo pegar aí um troco em cima da rádio. Cara, mas é a voz dele, meu irmão. É... Depois de tanto tempo, o cara vai querer reivindicar o bagulho? Mas eu não vou julgar se o cara tá certo ou tá errado. Mas é só a título de curiosidade, que quem tem a voz lá, aquela vinheta, as originais, que depois acho que devem ter tirado a voz e colocado com outro, era esse cantor Fábio, caramba, que era o melhor amigo do Tim Maia, né? Mas tá na cara, Sombra, mesmo que tivesse tido um contrato na época, depois de tanto tempo, a traça comeu, velho. Isso aconteceu... A traça comeu, velho. Isso aconteceu com o filme Maravilha, né? Com aquela música do Jorge Ben. Esse cara é outro ingrato, RG, porque não tem homenagem maior pra esse cara do que o Jorge legal, Ben ter cantado o nome dele numa música. E o Maracanã cantava. Música? Quem é filme Maravilha, velho? Se passar aqui, ó, na Paulista e tiver um ataque epilético, o pessoal ainda passa por cima dele. Ah, É verdade. Tragédia, um jogador agora, morto aí, agora, ó, o cara meter, agora o cara meter o Jorge Ben no pau. Pô, isso é uma homenagem, velho. Ô, Benjamin, adoro. E a galera cantava, hein? Filme Maravilha, acho que não passará aqui na Vila Paulista. O Filme Maravilha há décadas mora em Paris. Ele é um chefe de cozinha, né? Então. Mas não precisava, né? Tá bem divino. Tem uma música caramba. Daquela. O teu nome, velho. E a música, não é uma Jorge música Ben, como... né, velho? Não é qualquer Zé Mané. Aí, pensa o Maraca. Ah, mas quem é Jorge? Maraca todo de, cantando. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho Maravilha. Se cantar. Porque ele mudou pra Filho Maravilha e a música continua tão legal quanto só que o Bobão perdeu a homenagem. E ficou de mal com a galera. E este é um verdadeiro. Passou uma impressão pé. Às vezes tem um verdadeiro babaca. Filme Maravilha, né? Muito bem. É o Filme Maravilha. Olha que babaca, o mundo tá cheio. E novamente ele chegou com inspiração e gol. Pode ficar tranquilo que se um dia sair da rádio eu não vou processar por estar usando a vinheta de Bento aí. Boa. Que é vir um novo Bento. Essa voz não é tua, não. Hã? Essa voz é tua? O quê? Essa aqui? Ah, não, não é verdade. Eu não consigo nem processar. É do Domênico. É. Vamos lá, quando o cara é mal intencionado. Ó, se prepara. O cara é mal intencionado. Se prepara aí, hein? Bem chumbo. Essa é Scream. Olha essa daí, a Scream aí, ó. É. Viu um cara, nosso amigo, que jogou bola com você lá. Aquele cara canta. Quem? Canta nada lá, você aí que fez a vinheta aí. É o Bruce Dickinson. É o Dickinson, se não, não vi isso aí dá problema, hein? Não foi com ele, eu joguei com o Steve Harris. Ah, entendi. Que é o baixista fundador do Iron Man. Oh, é outra que tem a voz fina e cabelo grande. É. E quase não faz sucesso. E tem medo de escuro. É. Atlético Banana vendeu mais disco do que o Ah, não, vocês não vão discutir essa porra de nós. É isso aí. Vamos lá, Ben. Ele é Corinthians! Boa, Bruce. Que foi a live. É. Sério? Ao vivo, é isso aí. Do os amigos, é o seguinte, hein, o Guerreiro... Felizmente, eu acho que os dias contados do Corinthians. Infelizmente. Então, eu tenho certeza que a voz não era o Guerreiro. Nossa, eu duvido que essa voz é do Guerreiro. Você é um comediante. Você pode dar uma mudar, essa rádio aí fez uma brincadeira. E conta, não é a voz história dele. É essa aí? Então, aqui ele deu uma entrevista numa rádio espanhola, falou que o desejo dele é voltar pra Alemanha, voltar pra Europa. E na Alemanha. Uma pessoa boa da cabeça, né? É, exatamente. E aí, esse rapaz aí. O programa dele. Não é a voz dele, é falar a verdade. Dele, né? Eu posso garantir que não é o Guerreiro que tá falando. Não, mas é isso aí, ô Bento, eu acho que isso aí precisa de fato ser averiguado pra saber se é o cara ou não. Independente, não, mas é verdade. Não é querendo desmerecer a informação aí de quem passou aí o áudio aí falando que o Guerreiro falou com uma rádio espanhola, etc e tal. É, mas eu acho que de fato a gente tem que checar antes e saber do jogador o que de fato ele disse, tá certo? Ou então o cara foi mal interpretado. Não vou defender aqui e falar que o cara não quer voltar. Porque o Guerreiro, pela proposta que ele fez pro Corinthians ali, de 7 milhões de dólares, não, é, não pegar. É justamente pra falar, opa, tô querendo ir embora. Não precisa pegar não precisa falar com o jogador, é só pegar o áudio da entrevista. Mano, me desculpa. Não, às vezes, Benja, se você tem uma voz... Mano... Desculpa, eu não vejo o Guerreiro falar como eu ouço você aqui todo dia. Pega aí, mano, certo? Me desculpa, o que mudou? Só pra te dar um subsídio, mano. É assim, a entrevista foi agendada com a Rádio Cadena, com a assessoria de imprensa do Corinthians. Foi feita. O que muda, o que pode ter dúvida para as pessoas mais leigas é o seguinte, mano. Quando o Guerreiro fala português, ele fala de uma forma mais pausada, até porque ele tem que traduzir para a língua portuguesa o que ele vai falar, então é mais devagar. Quando ele fala em espanhol, mas com certeza o ritmo Portugal, é outro, ele domina a língua. A questão não é essa, cara, a questão, gente, não é de dominar ou deixar de dominar a língua, a questão é saber se de fato é o cara que falou. Foi. Porque quando você tem um vídeo mostrando o cara falando é uma coisa, quando você tem um áudio, desculpa, eu não consigo detectar aqui a voz do Guerreiro, se eu ouvir três vozes aqui, eu vou falar essa aqui é com 100% de certeza que é o Guerreiro. Desculpa, eu não tenho condições de fazer isso. Uma coisa é ouvir você todo dia, o Benja, o Sombra, o RG. Mas a entrevista foi agendada, viu, Mano? Não, mas tudo bem. Mas eu não tô passando a mão na cabeça, português, falando que não é. Pode ser que seja, pode ser que seja. E se for, aí eu fui xingado até por muitos corintianos. Mano, pô, você tá sendo ingrato, o cara é isso, o cara é aquilo. Tá aí, velho, a gratidão do Guerreiro. Vocês que me criticaram, vocês que falaram caminhão. Não, porque tem que fazer, porque o Guerreiro é isso, o Guerreiro é aquilo. Volto a falar aqui. Sou eternamente grato pelo que o Guerreiro fez com a camisa do Corinthians, tá certo? Ele foi o herói do Mundial, o cara fez gols nos dois jogos do Corinthians, tanto no primeiro quanto no segundo contra o Chelsea. Beleza, obrigado Guerreiro, ponto. Mas ele não fez mais que obrigação, gente. Ele foi contratado pra isso. Não é que ele me fez um favor. Ele era remunerado e muito bem remunerado pra fazer o que ele fez, tá certo? E volto a dizer aqui, clube nenhum, gente, pode ser refém de jogador. O futebol brasileiro precisa tomar vergonha na cara. Não é agora que ele deu essa entrevista falando que quer voltar pra Europa, que eu tô criticando a atitude dele. Mas você ouviu a entrevista, mano? Não, não ouvi. Eu ouvi, eu vou te falar. Ele, mas ele só foi fechar. Perguntado, mano. Não, ele mas portaria. Independente disso, o Portugal independente, ele tem o direito, gente. O contrato dele com o Corinthians vai até o meio do ano. Se no meio do ano ele quiser ir pra um outro lugar, ele tem todo o direito. Eu não tô aqui tirando o direito do Guerreiro, tá certo? Ele quer ir, vá com Deus. Mas o negócio é o seguinte, clube de futebol não pode ser refém de jogador, gente. No Corinthians já passou Marcelinho, passou Neto, Casagrande, Sócrates, Rivelino. E o Corinthians permaneceu. No São Paulo passou lá o Raí, passou o Kaká. O São Paulo tá aí. O Palmeiras, Evair, Edmundo, Ademir da Guia, É, enfim, tá aí, velho. Tá aí. Gente, o futebol ele se recicla, mas ele não para. Fala do Santos, fala do Santos também. O Santos também, RG, Mengálvio, Pepe, Pelé, todo mundo passou e o Santos tá aí. Você foi bem. Mas querendo ou não, RG, o futebol brasileiro precisa parar com essa bichice. Ai, não pode perder o jogador, não pode perder o cacete. O Guerreiro em 2011, volto a falar aqui, se ele tivesse tido um ataque epilético na Praça da Sé, ninguém ia socorrer o cara. Todo mundo ia falar, ô, deixa aí, deixa morrer. Hoje, todo mundo além de socorrer, tirar a selfie com o cara na maca, RG. Graças ao Corinthians. Quer voltar, Guerreiro, pra jogar no Hamburgo? Tá certo? Volta pro ostracismo. Eu vou dizer algo pra você. Há um certo exagero nas vossas palavras. Eu não acho. Por quê? Porque é o seguinte, não é questão de eu ser... exagerado? É, exagero. O Cazuza fez pra você aquela música. Quase não. Eu não acho que é questão de ser refém de jogador. Não é isso. 7 milhões de dólares, mais 500 pau por mês, não é? O cara tá... Quase 40 milhões de reais. Gente, em futebol, 3 anos. O futebol brasileiro tá um absurdo, é surreal, é loucura, não é? Até 2 anos atrás, o cara não fala que aqui paga melhor que a Europa. Se venderam essa ideia. Esses jogadores aí estão no direito dele de pedir e o clube está no direito de pagar ou não. Agora, que o Guerreiro, se for embora, é lógico que o Corinthians vai continuar a discussão nessa. Mas vai fazer uma falta absurda. O Guerreiro chegou desconhecido, ok, concordo. Méritos pro Corinthians que foi descobrir o cara lá. Só que o cara retribuiu também. Cara, o Guerreiro joga muita bola, não é craque. Também acho. Não é craque. Também acho, é importante. Não é craque. O Guerreiro joga muita bola, jogador que decide, jogador que não pipoca, jogador que não dá dor de cabeça, jogador que não é indisciplinado, jogador que você não vê em polêmica, jogador que não pisa na bola. Concordo com tudo isso. O Guerreiro hoje, pro time do Corinthians, o Guerreiro é um monstro. Agora a pergunta que fica é a seguinte, vale a pena? Não, aí esses valores aí? Aí só pode saber se vale a pena quem tá com a caneta lá e fazendo as contas. Mas você, pelo seu feeling, se você fosse diretor do Corinthians, você pagaria a quantia? Eu acho que 7 milhões de dólares para recomprar um jogador é muito dinheiro, né? Agora, a conta precisa fazer o seguinte, se tem esse dinheiro para contratar outro... Porque se você for contratar outro pelo mesmo dinheiro, também vai trazer um jogador, não vai trazer um moleque, não vai trazer o Neymar, não vai trazer nenhum jogador de 23, 24 anos. Vamos supor que o Corinthians vá atrás do Fred. É um jogador da mesma idade do Guerreiro. A mesma idade do Guerreiro. O Wagner Love, que tá na binguela aí também. Quantos anos tem o Wagner Love? Tem 30. Tá bom, idade. O Guerreiro tem 31, 30. É a mesma idade. Coisa. Mas bem, só que o Guerreiro, só que se você pegar o Guerreiro, por exemplo... O Fred talvez pode ser tecnicamente melhor que o Guerreiro. Pode ser, não vou discutir isso. Gente, o Guerreiro, você vê o Guerreiro contundido? Você vê o Guerreiro... o Guerreiro não vai jogar 4 partidas. Pega o histórico do Guerreiro no Corinthians. Regular, decisivo. Gente, o Guerreiro mas nunca... Mas concordo. Então, plenamente. Tudo isso tem que... Mas eu acho que é muita grana para pagar pro jogador. Uma coisa é o seguinte, olha, eu não tenho esse dinheiro para pagar, porque tá quebrado aqui. Eu vou pegar um moleque aí da base, vou trazer um brocador que custa 5% disso. Aí vai fazer o quê? O problema é que não tem dinheiro. Se tem o dinheiro, mas não vai pagar pra ele pra trazer um outro jogador da mesma idade e que talvez a cada 10 partidas jogue 4? Mas pela projeção do Corinthians, você faria isso? Com as dívidas que vem por aí, com as dívidas que tem, com o diretor financeiro lá, o vice-presidente financeiro, dizendo, porra, não dá. Não fez proposta pelo Conca? Sim, mas eu tô falando, mas uma coisa que a gente tá discutindo é isso, você discute a condição, a possibilidade de fazer um negócio. O Mano tá colocando a condição de, pô, é muita coisa. E essa é a discussão. Então, mas vale. aí perde o Guerreiro, ok. Não quer pagar, respeito e tal. Vamos trazer o Fred. Vai custar quanto, Fred? Sim, mas aí entraria na mesma condição. Então, vai trazer o Fred também? Não, o Fred eu acho que viria por menos. Imagina, se o Corinthians perder o Guerreiro, o Corinthians vai ter que ir atrás de um centroavante à altura. Mas você não acha que o Fred viria por menos? Se realmente refugar essa proposta que ele tem da China, RG... O Fred hoje no Fluminense, ele ganha em torno de 1 milhão de reais por mês. O Guerreiro, ele exige a quantia de 7 milhões de dólares à vista. Ou seja, ele quer o Tinguá aqui, tá certo? E ganhar 500 pau por mês. Você pode fazer uma proposta pro Fred, falando, Fred, que eu consigo te pagar, entre luvas e salário, a quantia de 700 pau por mês, tá certo? Você vai abdicar de 300 mil, mas o que eu consigo te pagar entre luvas e salários é a quantia de 700 por mês. Não é a conta que você fez. Não, oferece isso pro cara. Não é abdicar de 300 mil, é abdicar demais. O salário do cara é 1 milhão. Você está oferecendo entre luvas e salário. O Fred não vem, o Fred não vai para clube nenhum. Só pelo salário. Tem as luvas para pagar. O cara não vai ganhar entre luvas e salário. Você fala para ele, fala, desculpa, Fred, o que eu tenho é isso. Você quer, não quer? Também, ó, a fila anda, fala, Marcelo Moreno, Fred não quis. Quer? Ah, não quer Marcelo Moreno? Beleza, então. O Grêmio também não conseguiu aqui. Oh, atenção, Wagner Love. Beleza, tá por aqui, tá em São Paulo. Vamos almoçar? Ah, beleza. Tem uma proposta aqui, ó. Simplista não, só objetivo. Só que essa fila não é muito grande, não, hein, velho? Pessoal, vamos dar andamento aqui nas manchetes. E só o Igor Mendonça que mandou uma mensagem aí, Benja, falando: olha, o Fio Maravilha tinha uma pizzaria em São Francisco. Mudou para Paris? Então pode ser que a informação dele seja mais precisa. Quando eu soube, uma vez eu perguntei. Ah, eu também sabia que era um comércio em algum lugar. Se é Paris, Estados Unidos, França. Até onde Alemanha. Eu sabia, ele tinha uma. Ele era chefe de cozinha em Paris. Mas se ele tem uma pizzaria em São Francisco também. Pode ter ficado rico e montou a porra. Olha, eu vou te falar, apesar que eu preferiria uma pizzaria em São Francisco. Sério mesmo? Do que Paris? É. Paris nunca me apeteceu muito. Ah, eu concordo com você. Eu prefiro morar em São Francisco do que Paris. São Francisco também. Lá tem os caras que andam lá meio pelado na rua lá, mas não tem problema. É quente, é bonito. Tá certo? Vocês estão deixando a Patrícia triste. É um lugar de alto índice de GLS também. É, então não faz mal, não. Não tem problema. Amigo, não tem lugar hoje que não tem um alto índice de GLS, velho. Então se for pra Marte. E por falar em lésbicas, hein, RG? Na novela ontem lá. Que beleza, aquele seriado. Seriado? É, você viu? Que beleza. Deixa eu avisar. Viu lá sobre a Maria Fernanda Cândido, é isso o nome dela? É, isso. É. Mas deixa eu avisar a Maria Fernanda Cândido. Olha, cara. Quando você concordar de trazer uma Paola Oliveira pra dentro da sua casa pra fazer uma festinha, você tem que topar. Né? Você não pode refugar, minha filha. Barco, né, senão, senta lá na poltroninha e fica assistindo. É. Refugou? É, pipocou na hora. Malu, RG, qual seria a sua resposta? Você respeitaria se a mulher faz um quê? Ah, velho, o RG, deu pênalti, velho. Mesmo que viu que foi fora da área, mantém, velho. Ô, mano, já passou a chave na porta, velho. Tá lá dentro. Virou a alça do sudiã. Nossa, a mulher nua, RG, ela falou, não quero mais. Não. Ó, isso aí, RG, descobri que ganhou na Mega Sena, aí você vai lá ver, acertei os 5, acertei os 6 números aqui, putz. Aí você vai ver, o concurso não é daquele dia. Nós ficaríamos extremamente nervosos também. Exatamente. Até eu perderia a concentração. O Palmeiras essa semana deve logo fechar 2 com o Santos. Então, o Palmeiras sendo bonzinho, né, RG? Pra adiantar o processo, tá conversando com o Peixe. Bonzinho, vocês não tem porra nenhuma. Então, somos um time da paz, um time que prega sempre o bom caráter, negociamos certos com as pessoas. Né, mas tá aí o Arouca, então, deve ser. O Arouca deve estar. Vamos dar um dinheiro pro Santos. É um time muito legal, um time que respeita sempre o próximo. É um time da colônia. E outro também que tá chegando é o Aranha, né? O Aranha também deve estar. Aí é bom, hein? É bem-vindo sempre. Tem jeito que eu rejeito, eu gosto. Apesar que ontem refugaram a Aranha, pô. Então tá chegando o Aranha e o Arouca. Isso aqui tá, rapaz, agora aqui também os caras lá do Dudu e o Alan Patrick não vão poder jogar a estreia do Palmeiras. Por quê? Porque só no dia 31 abre lá as transições. Isso também, na Ucrânia, porra, lá. Os caras não resolvem isso, hein? Dia 31 lá. Começa a viadagem também. É porque tinha uma pegadinha aí, né? Porque eles queriam fazer o seguinte: eles tentaram dar de Zé Migué, tipo, como os caras estavam jogando no Brasil, aí eles achavam que podia aprovar. Né? Pra ele jogar no Paulistão. Falou, não, mas já estão no Brasil, não precisa de. Não é assim. Tem que fazer a coisa, esperar a documentação de lá. A documentação tem que passar por lá. Isso aí. Então, tranquilo. Parmeira, amanhã o Vardívia tá de volta aí. Foi dar um rolê lá no Chile, lá, conversar com o cubano. E tá de volta aí, o Mago. Certo? El Mago. Vai jogar El Mago na estreia? Vai. Jogar um joguinho aqui na arena. Dá uma 3 dedos. Ele vai pegar o pé na polêmica. Vai pegar o pé na polêmica no Pork Pig Arena, vai destruir. Faz 3, dá passe. Dá três dedos e vamos. Muito bem. E é craque bom pra caramba. Tá vendo Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor, acesse hdi.com.br. Também BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Santos, let's go! Vamos ao Santos, let's go! Igor Mendonça tem razão, ele tem uma pizzaria em São Francisco, tá lendo aqui, quando ele acabou de jogar, ele foi jogar nos Estados Unidos. Olha aí, de lá ficou. Mas arrumou o beijo ou não? Hã? Arrumou o beijo ou não? Não. Levei os dentes do cara, RG. Mas sempre foi assim. Arrumado, dele é fora, né? De linha. O maluco parece um alligator, mano. Não, não deve ter, assim. Porque o Ronaldinho tem... Alien, né? Tem mais dente que boca, né? O Gaúcho tem tanto dinheiro e continua com a boca zoada, velho. É, mano. Deu uma arrumadinha. Mas deu uma arrumadinha. Pô, ficou pior ainda. O Gaúcho não ficou pior ainda. Pô, mas o filme Maravilha parece que engoliu uma serra elétrica, RG. Não. Parece aquele jacarezinho da Colgate, né? Com um monte de dente. Não. Aí eu falo que o Parmeira, que é um time que sempre quer ajudar co-irmão, as irmão, fala co-irmão. Do co-irmão. E... Mas vocês não quiseram Mendieta lá? Porque... Não, porque nós é, isso... nós é co-irmão, mas não é, não é trouxa. É, não é bobo, quer enganar, vocês queriam enganar os Santos. É, mas que porra de co-irmão. Bacanagem, é, do Arouca. É, dos caras lá que estão. Dá 2 milhões. Lá. Queremos compensar o Santos, vamos mandar o Mendieta. Pô, aí é sacanagem. Co-irmão. Você vai compensar, arrumar despesa. Vai ter jogador, Mendieta. Camisa 8 clássico. Esse é aquele irmão mais velho que chega em casa, com uma guria, e aí o irmãozinho tá lá só olhando, mas conhece a tia, né? Uhum. Aí ele pega, puxa um chicletinho do bolso, dá pro moleque, fala, ó, vai lá na... Aí o moleque olha pra ele e fala assim, não, vou não. Mas o RG, nesse caso aí o Arouca, velho, eu acho que ele tá sendo bonzinho com o Santos, sim, porque a audiência dia 30, por causa de 2 dias, ele tá tentando fazer um acordo, tá certo? Tem o objetivo também de jogar o Campeonato Paulista, porque as inscrições do Paulista acho que vão até, se não me engano, acho que até sexta-feira. Mas o Arouca, ele tá brincando sim. Gato escaldado. Porque querendo ou não, RG, isso daí é causa ganha. Então, mas não, não é bem assim. Como não é? Gato escaldado tem medo de água fria. Se o cara já tomou 2 arrebitadas, ele vai ganhar essa causa, mas isso não significa que ele vai ganhar agora. Isso pode ter uma briga. Isso pode ter uma briga. Pode ficar fora do Paulistão. Isso pode se estender. Não, o que pode se estender é a discussão pelo quanto ele vai receber. Mas enquanto se discute. Não, mas o RG, ele vai receber o atestado liberatório. O Santos já está mais de 3 meses sem pagar o atleta, tá certo? Ele só não recebeu a liminar aí nas vezes que ele pediu. Porque os juízes que julgaram ali o caso disseram que o Santos não teve tempo hábil para se defender. Mas só a audiência é dia 30, só um adendo, só um adendo. Você vai discutir lá para frente o quanto vai ser esse valor que ele tem que receber. Só um adendo. Mas o atestado liberatório tem na sexta-feira. Só um adendo. Ele não tá 3 meses sem receber. Como não? Essa é a alegação dele. Não, mas essa alegação é quando ele estava. O Santos foi lá e pagou. Não, mas quando ele entrou com a ação, RG? Não, quando ele entrou com a ação, estava 3 meses sem receber. Sim, mas quando ele entrou, ele foi rejeitado, porque um juiz não queria julgar, o outro não queria... O outro falou que era santista, né? Então, mano, isso vai se estender. RG, já não cabe mais essa discussão. Mas não vale o dia que o cara entrou com a ação? Quando você entra com a ação, RG, é que começa a contar. Lógico que é. Mesmo que o Santos tenha pago uma quantia, RG, não tem nada a ver a liminar negada com o fato do Santos ter pago a quantia. Se o juiz não se jogou capaz de julgar aquele mérito naquele caso, não significa... Fica que ele não tem entrado com a ação. Sim, mas são 2. Ele já tentou 2 vezes. Quer dizer, todos os juízes eram santistas. Isso seria interessante ouvir de algum especializado aí. Todos os juízes eram santistas. Algum advogado especializado em direito. O primeiro juiz, RG, ele alegou que ele não tinha capacidade aí pra poder avaliar isso daí porque ele era santista. Sim. Ele falou que ele não poderia julgar se era pertinente ou não a ação do Arouca. O segundo, ele alegou que o Santos não teve tempo hábil pra poder se defender. Então, por isso ele não deu, RG, a liminar. Mas a audiência é dia 30, gente. Eu não quero discutir, porque eu não tenho conhecimento jurídico e principalmente trabalhista. Eu tô falando em cima de hipótese e de curiosidade. Mas, vamos perguntar, o conciliador. Entendeu? Não dá pra conciliar isso aí, o Palmeiras quer mandar o Mendieta. Temos um grande entrave. O Mendieta não presta como jogador de futebol. O Santos diz que tem todos os papéis e documentações que não pagou Arouca quer sair do Palmeiras, então vamos conciliar. Agora, mais importante. Logo no Fantástico. Se fosse vocês, eu pegava, Mendieta. Mas o mais importante disso tudo. Viu, bem? Mais importante nisso tudo não é a questão agora Mendieta ou Mendieta. Estão sem jogador lá. Aonde? Na novela. Imagina, você está louco. O importante agora, e o que eu torço muito, é para que realmente o Modesto Roma consiga dar jeito na situação. Me parece que é um cara de conversa, porque fazer na base do convencimento o Arouca desistir da justiça, o Aranha desistir da justiça, quer dizer, alguém lá está se mexendo, alguém lá está passando um pano. Alguém está conversando. Então isso é um bom sinal, porque isso não é fácil fazer. Né? É dessa maneira que eu entendo. Então o cara me parece bom de conversa. Então que seja bom para resolver. É jornalista, não é? Modesto Roma é jornalista. Tomara que seja bom para resolver realmente essas pendengas, tentar controlar, poder administrar e tirar o Santos dessa situação. Se você tivesse, RG, que fazer um negócio com alguém aí que você sabia que você ia passar a perna rapidinho, você fazia no Benja ou no Mota? Fácil, né? Mota, né? O Benja, ia ser difícil convencer o Benja, né? O Benja não dá. Tá vendo? E Mota, você entrou de tom. Pra mim, então, velho. Não, eu gostaria mais, porque eu adoro o nível de, inteligência. Sei. Seria legal. Pô, mas então você tá falando que ali não tem nível? Não, poder de persuasão. Você viu isso ou não? O meu poder de persuasão, testar isso, eu ia ter um contraponto. Então quer dizer o seguinte, RG, se por acaso você fosse dono do Mendieta, você mandasse o Mendieta pro Benjamin, ele ia rejeitar, mas o Mota ia aceitar, isso? O Mota ia aceitar. E se ele falasse que o Mendieta tem uma passagem brilhante pelo Barcelona? Ah! Nossa, ele ia acreditar na hora. Ia acreditar, acredita em Benjamin, não é pra você entrar na conversa, porque você chupa! Você deturpa tudo, vai deixar o Motinha nervoso. Mas o Benja foi citado. O Benja foi citado. Foi colocando como grande negociador aí. O Mota, você põe uma gravura de um mar na frente da janela e falou: Mota, compra esse apartamento aqui de frente ao mar. Fala que é em Belo Horizonte, que nem mar tem, ele compra, velho. Opa, tá lindo isso aí. Esse Mendieta é uma íngua, não vai pra frente, não. Ele quer jogar ele estádio com o litoral. Ele é para mim. Eu ouvi dizer que ele tava sendo negociado. Foi eu que mandei o Santos aceitar o Damião. 40 milhões. É verdade. Do Nordeste, então, tem mar. É? E o Canhete? Canhete tá no São Bernardo. Nossa. Fala a verdade, o São Bernardo, que é um baita time. Bom pra caramba o São Bernardo. Conhecido como Bernô. São Bernóia. Bom pra caramba. São Bernóia do campo. Quero dizer que eu sou um fundador do time, mas estádio tem Corinthians. Estádio que é bom é estádio. O time tem São Bernardo joga estádio lotado. O Corinthians tá pagando, velho. É mesmo, estádio lotado. Não tenha dúvida. Não? Isso tem toda a razão. Mas não tem mais nada pra fazer na cidade. Mas não é isso. O Santo André vai ter jogo no Lota. Santo André é um estádio, rapaz. Deu dólar do Bruno Daniel lá. Derrubaram metade das arquibancadas. Sério? Jura? Falaram que iam reformar, até hoje travou. Tá parecendo um. Zoado o estádio. Pô, o campo do São Caetano também. Nem o São Caetano. Não, o Anacleto não. Mas o Anacleto bem arrumadinho. Não, sim, mas não dá. A torcida agora do Santo André, rapaz. Acabaram com o Daniel. Mas não tem torcida, gente. Pô, eu fui numa semifinal de Libertadores. Na quarta tamo nós hoje. Eu fui Boca e São Caetano, tava lotado. E amanhã tamo na quinta. Bom. Vamos lá, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Grupo Ésser, um nome construído com história. Olha só, o Tricolor que foi conversar com o River lá, o River falou, o Balanta é um pouquinho mais, isso aqui é as negociações, né? É uma coisa do Centurion e Balanta, são jogadores que o Tricolor vem negociando de forma oficial. Então, oficialmente o presidente falou o seguinte, não vamos fortalecer um adversário na Libertadores. O do River falou isso. É o do River, do Balanta. Já o do Racing, o discurso é o seguinte: não gostei da proposta, mas vamos continuar. Mas é o seguinte: a proposta salarial dele é 6 vezes mais do que ele ganha aqui, então não tenho como segurar o jogador. Mas dizem que o Racing queria o dinheiro ali. O Racing tá quase quebrado. Então queria o dinheiro à vista, não queria. Acho que, assim, a mídia, os veículos de imprensa da Argentina já praticamente declaram que o jogador vai atuar no São Paulo. Você entendeu? Então, assim, ele tá mais no São Paulo, lá na Argentina, do que aqui em São Paulo mesmo. Porque aqui o São Paulo não se manifesta. Entendo que não tem que se manifestar mesmo. Porque enquanto não tá assinado, não adianta ficar. Agora, do jeito que hoje é a comunicação, não tem jeito de você evitar essa, entre aspas, ansiedade da torcida. Por que ansiedade? Trata-se de um grande craque? Não. Mas como surgem essas negociações e a cobiça? E segundo dizem, realmente, o Centurion é um bom jogador, aí o torcedor começa, pô, mas os argentinos estão dizendo que é bom jogador, a torcida não quer que ele saia. Aí o nego fala assim, porra, então pode ser bom pro São Paulo. Então o torcedor fica na agonia de ter logo a contratação. Agora... Mas Sombra, só uma coisa, entre ele e o Éder Valanta, se fosse para escolher qual o tiro mais certo, acho que é Éder Valanta. O Centurion teve uma passagem, se não me engano, pequena pela Itália, Não deu muito certo. No Gênua. Muito novo ele saiu, voltou. É um jogador de muito talento. Agora, o Valanta é um cara que ele só não saiu. Mas entre um atacante e um zagueiro, pô. Não, mano, mas esse Valanta, atacante, esse mano. Éder Balanta aí, mano, ele era um jogador cobiçado por Juventus, Paris Saint-Germain. Ele teve uma lesão. Ontem eu até vi o jogo. Ele é muito bom jogador, mano. Eu não sei nem se valia alguma porcaria aquele torneio jogo de verão. É torneio de verão, então não valia porra nenhuma. Valia porra nenhuma. Mas esse Balanta jogou. Balanta. O Balanta jogou, mas ele. Ele não é titular no River. Agora não mais. O Balanta, há um tempo ele não é mais titular. Mas agora, São Paulo quer. Aí começou essa história, né? O cara é reserva, mas quando pinta alguém que diz quer... Diz que o técnico então... não gosta dele. Mas ele só perdeu a posição, gente. Diz que o técnico... Não gosta dele. É. Mas que fique bem claro, ele só perdeu a posição porque se lesionou. Ele joga muita bola. A única treta dele é o seguinte, ele é muito técnico. O zagueiro colombiano gosta, às vezes, de sair jogando, matar a bola no pé. Raramente ele dá um bico. Ele é um jogador muito bom, forte. É muito bom jogador mesmo. RG, lembra daquele programa? Balanta, mas não cai. Balanta, mas não cai. E dentro de campo, no São Paulo, tudo vira uma grande novela, né? Então... Ultimamente tá difícil. Mas dentro de campo, quem vem jogando muito é o Cafu. Cafu. E fala aí que ele pode ser de titular já aí no... O Mota chegou hoje e falou assim... Eu? Você quer apostar que, por uma ironia do destino, o Cafu vai ser melhor que o Dudu? Oh, mas ele colocou o Kardec no banco. Eu tava lendo aí que no treinamento aí, o Kardec tá no banco. E fez até gol. O Cafu bom lá. No jogo treino ele fez até gol. Nada, coitado do Kardec. Nada contra o Kardec, né, mano? Mas, porra, tava na hora do Muricy abrir o olho que jogar com Kardec, Ganso e Luiz Fabiano não dá, né? Nada contra nenhum dos três. Dos três, é aquela dança das cadeiras ali. Dos três só tem dois, né? Hoje eu li na mídia. Só dá pra jogar com duas peças. Parece que tá vendo a Copa de 70. Hoje eu li na mídia impressa o Everton, que é o pá. O Everton da Inglaterra? Meu Deus, o Everton dispensou o Eto'o pra pegar o Pato. Nossa senhora. É o Pato? Nossa senhora, meu Deus. No lugar do Eto'o. Olha, eu não sei não, cara, mas do jeito que é, como o Pato nunca tem chance no São Paulo, eu acho aí que. Se pintasse uma questão mesmo do nego chegar aí no Corinthians, meter os 10 milhões de euros que são necessários... Ah, mas não paga, hein? É... 10 de euros no Pato, não paga. O São Paulo não faria... Acho que nem o pai do Pato compraria ele por esse valor. O Pato não deu certo. Dá 5 e repassa pro Guerreiro. Pronto. Agora, o Pato ele é mais desejado em campo pela torcida do que pelo Muricy. O torcedor do São gosta Paulo tanto se manifesta. O torcedor se manifesta de maneira favorável. A maioria se manifesta de maneira favorável ao Pato. Nas redes sociais. Nas redes sociais entende que o Pato ele pode ser muito mais útil pro São Paulo. Porque isso aqui é o Pato, ele é mais ligeiro e tem técnica. E aí, quando o seu torcedor tá acostumado a ver Kardec e Luiz Fabiano junto, mano, aí você fica. Você faz a comparação, você entendeu? O Pato, ele tecnicamente, ele é mais rápido e dribla mais do que o Kardec. Ele é melhor, é mais bem dotado tecnicamente, você entendeu? Ele tem mais mobilidade. Tem mais mobilidade. Teve uma época... O torcedor fica na agonia. Quando vê Kardec, Ganso e Luiz Fabiano, fica na agonia, mano. Teve uma época que a torcida do Corinthians ficava louca pra ver o Pato entrar. Quando tava na arquibancada, ela pedia Pato, Pato, Pato. Passa rápido. Passa rápido. Agora a torcida do Everton, se ele for, vai passar raiva também. Ah, o Pato não tem perfil de campeonato inglês, não, hein? Não, ele não gosta do cara. Tem perfil de campeonato qual? Nenhum. É, não, no japonês pode ser que ele desse certo. Não. Na Espanha, mano, se você colocar ele num clube igual Valência, uma coisa assim, ele vai. Agora, o Cafu que entrou aí que Portugal fez o treino, joga. Portugal joga. Esse menino Cafu, o que acontece? Por que ele vai ter mais cartaz lá do que o Pato? Porque o Cafu é garoto. Você chega e fala assim: você vai voltar pra marcar? Ele vai voltar pra marcar, que é o que ele fez no treino. Certeza. O menino tem fome. É. O Pato já tá satisfeito com essa, a comida. Essa é a diferença. Não, e outra, você manda voltar pra marcar, o menino vai atender melhor do que o Pato, entendeu? Já... O outro cerca. O outro que é mais garoto, vai lá, deixa eu fazer o que o professor tá mandando com mais afinco. Quero mostrar valor. Deixa eu mandar, deixa eu falar com o diferente. Olha, até deixa eu mandar ele dar um carrinho, professor. Deixa eu rapidinho falar com o senhor aí. Deixa eu mandar o garoto dar carrinho na placa, meu. O cara vai dar, entendeu? Eu falar, meu, volta, pega o ponto esquerdo lá do outro lado, o cara vai. E é isso que a gente tá procurando. Chegou que o presidente falou que nós temos obrigação de ganhar título, meu. Falou, meu. E você respondeu. Mas podia chegar e falar, meu. Aqui o presidente podia ligar pro senhor. Professor, ele falar por telefone, né? Mas não precisa falar na mídia, não. Todo mundo. E ele falou que era normal. Olha, nós estamos recebendo aqui um São Paulino, é o Lúcio Choiti Sakamoto, bancário italiano. É da família Sakamoto. Pois é. Não é não, Lúcio? Pois é, boa tarde. Boa tarde. Todo mundo. Boa tarde. E o Muricy achou que foi um choito no saco, velho. Choito no saco. Essa declaração. O nosso choite. Ouvinte aqui, Sombra, ele tem cara de mágico de buffet, não tem? Mágico de buffet. A camisa azul, japonês. Deu um baralho e faz uma mágica. Ô, choito, você já imaginou ser comparado a mágico de buffet, choito? Não, nunca imaginei isso aí. Pior quando chega amanhã, já começa a gozação aqui, mano. Eu tô vendo que você é bancário. É... Em que banco você trabalha? É Banco do Brasil. Banco do Brasil. Então o pessoal lá no banco vai te encher o saco amanhã. Vai. Tá todo mundo ouvindo? Mano. Tudo. Danilo, Anderson. Qual a agência? Qual a agência? É do Central Plaza Shopping. Tá todo mundo ouvindo lá. Mas você ficou puto aquela vez que o Filipão falou, não quer fazer nada, vai trabalhar no Banco do Brasil. Não quer pressão? Fica pro Banco do Brasil. Ficamos na festa do banco, inclusive, mandou o Filipão pra aquele lugar. Ah, é? Até parece que eu liguei, a Alemanha mandou pro lugar pior, mano. Ele Filipão, vai tomar caju? Sim, exatamente. Mas depois ele teve que ele pediu desculpa, parece. Ah, não importa. Mata alguém e fala, foi sem querer, desculpa aí. Falar, eu não sou advogado do Filipão. Ah, pronto. Pode falar, ele não quis. Ah, lá vem aí, ó. Ah, mas ele não quis falar do Banco do Brasil, ele falou vezes, em banco. Às vezes a gente que fala umas coisas, não era o outro. O cara, tipo, não tinha o intuito de ofender. Ele trabalhar na feira? O gerente do Banco Brasil é um modo de falar, uma expressão. Ele na verdade, ele foi um pouco mais fundo. Ele quis rotular os funcionários públicos, foi isso? Ah, não sei, pode ser, né? Acho que foi isso. Mas não foi direcionado ao Banco do Brasil, não. Acho que isso foi um exagero. Mas, Choite! Também acho que não. Não quer pressão, vai ser mortoso. O Lúcio Choite tá aqui como estranho no ninho porque ele foi sorteado no leilão de Natal, né? Com macarrão, ele deu o lance de 20 quilos e foi sorteado. Exatamente. Não venceu pelo maior lance, venceu no sorteio. No sorteio. Legal que você tá aqui, parabéns, deu sorte, tá aí participando do Star Me ajudou, né? São Paulino. E me diz uma coisa, pode falar. Eu particularmente, alguns São Paulinos, não vou dizer todos, mas muita gente, entende que o São Paulo é um time muito lento. E qual é a sua impressão? Olha, sobrar pensando, eu analisando o time, assim, eu acho que... Por exemplo, esse lateral que chegou agora, o Carlinhos, eu acho que tem dois jogos, mas eu acho que é uma furada pra gente. Viu? Ele vai. Ele já? Não marca e o apoio dele eu não acho muito bom, não. Devia ter ficado com o Alvaro Pereira. É a mesma coisa que eu acho que falei aqui, eles falaram assim. Não, eu penso com você, eu acho que o Hudson. Vai ganhar, vai continuar também, a pular. O Bruno, mesma e coisa. E o Bruno é a mesma coisa. Exatamente. E o Álvaro era melhor que o Álvaro. Mas a gente não deu pra ver nada dele. Não, tudo bem, dois jogos. São dois jogos amistosos. Mas você tá dizendo isso... Mas eu acho que é um perfil de jogador que não... Mas você tá dizendo isso pelos dois jogos que São Paulo fez? Não, pelo Fluminense também. Ah, é? Sim. Eu falo pelo Santos e pelo Fluminense. Eu falo pelo Fluminense por esses jogos. Eu acho que ele apoia, mas na marcação e para Libertadores eu acho que precisa, ainda mais que a gente tem Edson Silva, Rafael Tolói. Não acho que no jogo chegado de Libertadores. Mas será que é o seguinte? Será que o Muricy, inteligente como é, técnico renomado? Sim. Será que ele não vai achar uma solução? Porque o Carlinhos, se é forte dele avançar, e o Muricy deveria saber, sabia disso. Sim. Será que ele não vai achar uma solução tática? Porque, por exemplo, se o bom do lateral é avançar, quantas vezes a gente fala, porra, não tem lateral que chega na linha de fundo, não tem lateral que avança, não tem lateral que avança. Aí vem o lateral que avança. Mas não sabe cruzar, só. Mas foram dois jogos, um jogo e meio, aliás. Ah, eu acho que o Muricy vai dar jeito. Não se ilude. Alguém vai ter que cobrir lá atrás. Quanto ao Carlinhos? Mas é claro, vocês querem que um lateral vá pra linha de fundo e que ninguém cubra. Não, o volante tem que encostar. Não é mais fácil o meia cobrir? Não, o volante encosta. Mas aí, sombra, é o seguinte, quanto ao Carlinhos, eu falo dele no ano passado, porque é o seguinte, ele terminou a temporada no Fluminense, aí eu não sei se o Fluminense também já tirou porque tinha um pré-contrato, tinha um pré-contrato assinado. Mas ele terminou a temporada sendo reserva do Chiquinho. E vinha, assim, é um jogador que tem habilidade, mas não tinha muita vontade. O Álvaro Pereira, o que eu fiquei sabendo é que o Álvaro Pereira continuaria no São Paulo. O que eu fiquei sabendo é que ele pediu pra ir pra Argentina por causa da mulher, que é um problema. Eu não levo muito em conta essas situações, não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Cruzeiro foi campeão com um monte de jogador rotulado como refugo, banco, etc. Egídio. O Nilton volante. Se Nilton volante podia estar jogando aí no São Paulo, que ia estar feliz da vida. É primo do Mano. Primo do Mano. É seu primo? Não é meu primo de sangue, mas ele é casado com uma menina que meu primo é casado com a irmã. Mano, pegaram o tal do Bruno Rodrigo, que era reserva. Nas festas de família. Mas o Sombra. Mas o Bruno Rodrigo foi pro Santos com a mesma facilidade. É, saiu da Portuguesa. Que é tipo assim, quem quer o Bruno Rodrigo? Pô, ninguém quer. Mas o Sombra, é mais os fácil você o Bruno Rodrigo. Mas é mais fácil você montar um time de refúgio aí no Cruzeiro, que a torcida não pega tanto no pé, Como que não pega? Qualquer... Ah, não pega. A pressão no São Paulo é muito maior do que a do Cruzeiro. A pressão no Corinthians é muito maior do que no Cruzeiro. A pressão no Palmeiras é muito maior do que no Cruzeiro. Vai ver lá em Belo Horizonte se não tem pressão. É, mano. O Sombra até tem. O Sombra até tem, mas a pressão ali é pra ganhar do Atlético Mineiro. Se o Cruzeiro não é campeão brasileiro, o torcedor mineiro não enche o saco. Aqui, querendo ou não, torcedores do eixo aqui, Rio-São Paulo, esses sim são chatos, RG. Esses são chatos pra cacete. Torcedor, saiu daqui, torcedor, o cara tem tempo pra trabalhar. Entre aspas, é chato em qualquer canto. Do eixo. Você acha que o torcedor do Grêmio, do Inter, os caras invadem lá no sul treino dos negros? Lógico. Mas sabe o que é, Sombra? O grande detalhe, pelo menos que eu penso, é o seguinte. Quando você tem um time médio, você citou o Cruzeiro, tá? Então aquilo uniformiza... O Cruzeiro de médio? Não, os jogadores, que em tese eram, né, Everton Ribeiro, aquela lá, raça toda lá, quer dizer, formou-se um time... Nossa, aquela raça toda. Formou-se um, sim, raça de jogadores, formou-se um time médio, aquilo deu liga e ficaram aí jogando e ganhando tudo. Quando você tem um time, vamos pegar o São Paulo, você tem jogadores que destacam mais e você traz um jogador médio, vai acontecer o quê? É aquela bola, por exemplo, que o Ganso dá pro cara redondo e vai receber quadrado. E a torcida vai ficar puta. Vocês acham que o Carlinhos vai ser desse lance? Vocês estão com o Carlinhos do começo. Acho que em marcação vocês estão com o Carlinhos do... O Carlinhos, quando apareceu no Santos, ele surgiu com um baita lateral, uma baita promessa. Um baita. Ah, prefiro aguardar. Aí foi pro Fluminense, acho que ficou quatro, cinco anos no Fluminense. Esquece, não é, a gente tá pregando aqui mais um mesmo. Eu prefiro aguardar. É que o Sombra é pessimista. Quando a gente vem aqui, mas quando a gente vem aqui e fala, o cara não marca, é muito melhor você ter um cara habilidoso que faça jogadas que possa criar algum perigo pro adversário, quem sabe até um gol pro teu time, do que um bom marcador. O futebol tá chato por causa disso, gente. A gente tá pregando aqui, mas o cara não marca. Se dane que não marca, mano, se ele souber atacar, acho que eu tô tá bom pra cacete. Eu tô há 5 anos esperando um lateral no São Paulo que chegue na linha de fundo. Sim, tá. Mas também. Agora você quer pegar um zagueiro adaptado lateral? Então, mas se precisa. Que foi pra linha de fundo, precisa, não lembro mais. Mas você precisa atacar, mano. Cortes? E é lateral? Não ia. Ele não jogava. Você contrata atacante, velho. Não é isso, RG. A gente tem que pregar aqui alguma alternativa que faça com que o futebol seja mais atrativo. Então, alternativa. Que o futebol seja mais legal. Alternativa. Você fica pregando aqui. Não, mas é verdade, mano. Você fica pregando aqui. Ah, mas o cara é bom na marcação, tem que contratar porque é bom na marcação. Que se der na marcação e termine 5x4 uma partida. Eu sei que Esse é discurso. Aí fica dando risadinha. Tá bom. Risadinha não, tio. Tem risadinha não. Eu vou nesse seu discurso aí. Tá bom. Há alguns anos atrás, com o glorioso Ney Franco, com aquela gloriosa direção de futebol, falaram o seguinte: São Paulo precisa de um lateral que saiba defender. Trouxeram Clemente Rodrigues. Cada jogo dele no São Paulo custou R$1 milhão. Aí, o cara vai custar quase R$3 milhões pro São Paulo. Jogou 3 partidas e tá aí o grande lateral que sabe defender como ninguém, Clemente Rodrigues. Foi expulso quantas vezes? Então, 2. O grande lateral que defende como mas ninguém. Mas eu falava que era uma porcaria. Craque. Primeiro jogo expulso e sabia defender como ninguém. É uma beleza. Ó, vamos pro telefone, 3284-7097. Vamos aos ouvintes. Mas olha, ó, antes do ouvinte, ó. Ó, tá passando o avião do estádio aqui, ó. Opa! Passou o primeiro avião da tarde, hein? Passou o avião. Isso, tá no... é poeira. Ô, Choite, você tá anotando os aviões aí, claro, da promoção? Tô anotando. Não tô vendo nem papel nem caneta na tua mão. Ah, tudo aqui, ó. É japonês é de cabeça. Japonês é de cabeça, velho. Descendente japonês. É descendente japonês? Não. Não, podia ser coreano, chinês, ou tonto. Como é que você sabe que ele é japonês? Você consegue separar todo? Não, na hora que ele entrou no estúdio... Ué, e daí? Não pode ser chinês? Na hora que ele entrou no estúdio... Vai saber. Sakamoto não, seu louco. Olha, irmão, chinês é lindo. Você sabe todos os nomes. Na hora que ele entrou no estúdio e ele falou Sakamoto, eu tinha certeza que ele era norueguês. Ah, tá bom. Você sabe diferenciar todo mundo. Não, eu é norueguês e sueco, tem confusão. Por isso que eu tô na dúvida. Ele entrou e segurou um bacalhau. Não, seus tontos, você sabe diferenciar todos os asiáticos. Você entendeu? Você entendeu por que eu prefiro negociar com... Ah, você também. Olha que cavalo. Que fim levou na ação? Quem foi melhor? Tomara que seu passaporte não saia. Paulinho com Kobayashi, o japonês Paulinho Kobayashi, aquele Kazumi Uri. Kazumi Uri! Kazumi tá jogando ainda? Kazumi tá com 83 anos, velho. Não, mas eu vi outro dia um desses que jogou no futebol brasileiro, tá lá no Japão jogando ainda com um tralalá anos de idade. Então pode ser o Kazu. Tralalá? É verdade. O Kazu jogou no 15 de Jaú, lembra? Que aquela jogou música, no Santos. No São Paulo, não jogou o Kazu? No Santos. No Santos. Ele jogou a música Tralalá? Tralalá. Lalalá. Tralalá. Inlalá, inlalá. Bom, vamos ao telefone. Toca, Asdrubal. Vamos lá. Willis Carreiro. Alô. Alô. Quem fala? Eduardo. Eduardo do quê? Com acento no R. Luiz Matos Lopes. Notou aí, produção? Como é que é? Como é que é? É, repete, Eduardo, por favor. Eduardo Luiz Matos Lopes. Muito obrigado. Por sinal, aquela música Eduardo e Mônica é uma das músicas mais chatas que eu já ouvi na escola. Eduardo e Mônica, nada parecido. Ô, Eduardo, e quantos anos? 39. Aí é RG número 2. Paulo Oliveira e tudo, só de calcinha. Como que é o nome dele, produção? Eduardo Luiz Matos Lopes. É, ah, hoje. Ah, se ela entra daquele jeito, é o Matos, velho. Ah, ou Matos ou morro. Ô, RG, hoje... Eu tô com aquela cena na cabeça. Você já deixou de ir em alguma reunião? O cara ontem deixou os alemão lá tudo esperando. Ele tava lá com a Paulo. Porra de alemão, você é louco? Vou fazer reunião. Vou fazer reunião, você é louco? Pô, pensando em reunião, velho. Que é isso? Ô, amigo, e qual bairro você fala? Eu sou da cidade de Sorocaba, cara. Ah, Sorocaba. Ah, eu tenho um amigo meu que tem loja de carro aí. Então, e aí morre, hein? Como é que chama aquela... Sorocaba? Não, como é que chama a rua lá que tem cheio de loja de carro? Tem uma rua aí. Rua 7 de setembro. É, eu tenho um amigo meu, o Henry Fisman, ele tem loja aí de carro. Toda cidadezinha tem uma 7 de setembro, né? É, e uma 15 de novembro também. República. Uma da República. E uma Avenida 9 de Julho também. E um zonão, não tem, G? Também. Também. E toda a cidade interior tem uma praça, um coreto. Nossa. Mas, ó, vou falar real pra vocês. E uma sorveteria aí. Bacana. Eu legal, indico hein? Aqui as pessoas saírem de São Paulo... E irem até Sorocaba primeiro, pra comer a costela. Tem um bar ali que vende uma costela ali, RG, que é muito boa. 7 de setembro. Então, 7 de setembro tem tudo, costela, esqueci, loja de carro, esqueci qual que é o nome ali do restaurante. Em Sorocaba hoje, desculpa, sim. O Falcão do futsal. Sorocaba é muito legal, uma cidade no interior, Falcão, mas tem uma estrutura muito boa. O Falcão montou o time lá e tá morando lá. As duas, Sorocaba e Piracicaba, é o nome do bar, mano. Então, Motinha, me fugiu o nome aí do restaurante aí que vende a costela, mas o cara pega a costela, Sombra. O cara fala, você já comeu espaguete de costela? Ah, aquela desmancha, né? O cara pega assim um palito, assim, ele risca a costela desmancha, Motinha. É bom pra cacete. Costela do japonês. É, esse cara mesmo aí. E já apareceu no monte de programa de televisão. É bom, viu, Moto? O lugar é bom. E outro, amigão. Aquela coxinha da Padaria Real é top, cara. Ó o mano mudando pro interior. Não, mas é verdade, Motinha. Eu falei, deixa eu ver essa coxinha, tudo isso mesmo. A Real aqui perto da MTV? Não, não, de Sorocaba. Ah. É, Benjamin, a coxinha é fera, velho. É fera. Eu recomendo. Benjamin não... Eu sou o cara do interior, eu conheço todo esse interiorzão de São Paulo. Você é o Jordan Ovaca, mano. E já, fazendo andar de cavalo. Costela de ripa também é muito bom. Da hora, mano. É bom também. E, ô amigão, você trabalha com o quê? Eu sou funcionário público. Ah, então o Felipão te atacou não, também. Não quer pressão, não quer pressão. É funcionário público. Mas não, hoje é o dia do funcionário público. Temos aqui o nosso ouvinte, o Lúcio Shoichi Sakamoto, né? Estamos também com o Eduardo na linha. Mas ô Edu, qual que é a sua repartição? Eu sou da área de educação. Educação, mas você é professor ou não? Não, sou inspetor de aluno, cara. Inspetor, ixi, mano. Ah, você deve ter história também. Boa. Você foi ameaçado por alunos ou não? Não, eu pego só aluninho até 10 anos, cara. Então, mais fácil. Mas você já bateu em algum aluno? Ah, não, isso aí não, louco. Nunca? Pera não, lá. Eu não sou corintiano. Pera lá, sou o pessoalzinho. Ué, mas às vezes é assim que educa. Mas peraí, você é aquele inspetor gente boa que quando pega o aluno, por exemplo, até quantos anos você lida com os alunos? É, até 10 anos. Até 10 anos. Se você pegar um moleque desse fumando, você conta pro pai? Não, 10 anos não fuma ainda. Não fuma. Pera lá. Molecada não fuma. Mas você só. Fogo no mimeógrafo, escrotífero, não vagabundo. Fuma no Brasil, mas tem, eu não lembro agora, que na Índia. Não sei se é, não sei se é na Índia, China, aquele chinês ou na gordinho. Indonésia, coisa assim. As crianças fumam. Sim. Na Indonésia não pode inclusive, fazer coisa errada, né, velho? É China, né? Acho que é na China. Inclusive, você vai assim perto daqueles parquinhos, tá aquela renca de criançada fumando um cigarro como se fosse um velho. E vende pra criança cigarro por unidade em banca de jornal. Não seria aquele cigarrinho do Pelé? Cigarrinho do Pelé, de chocolate. A mãe tá fazendo a lancheira, ela coloca aquela massa maçã embrulhada no papel alumínio, tá certo? Aquele Yakult, aquele Yakultzinho, um lanchinho dobrado ali também no papelzinho. E um baseado. Ali, e um maço, de um Belmonte. E um baseadinho. Oh, mas você nunca pegou um aluno pichando a tua escola? Aí duvido, mano. Não. Nunca o aluno ia pichando assim, até sem maldade. Sorocaba é tranquilão, cara. Ah, mas Sorocaba então não tem criminalidade, virou um pedaço do céu, Sorocaba. Mas é. Enganar quem, mano? Você é o prefeito de Sorocaba, mano? Corta pra mim agora, Sorocaba. Mas eu quero imagens da escola. Mas essas crianças aí você classifica em que nível? É uma escola classe A, classe B, classe C, classe. Ah, classe B, cara. Classe B. Classe B? Isso. E o Eduardo, torce pra quem, meu? Eu sou da Sociedade Esportiva Academia Palmeiras, né? Nossa! Jornalismo futebol. Só acrescentando, era na Indonésia mesmo. É. Inclusive, segundo uma matéria que eu tô vendo, a Indonésia lá, que os caras matam por tráfico, mas liberam o fundo. Mas o brasileiro que vai, hein? Não vai mais pra, um. Não dá pra entender. Já vai tarde. Né? E lá, as crianças começam a fumar já entre 10 e 15 anos, já tá tudo fumando. Caraca. É verdade. Que loucura, hein? Pô, mas aqui também não tá muito diferente. Não, eu vi matéria, isso não foi contado, não. É uma matéria, um documentário, mostrando um monte de criança fumando como se fosse uma reunião de adultos. É que a expectativa normal, de vida na Indonésia é até 50 anos, então ele já tá fumando no período certo. Meu, a indústria do cigarro despeja dinheiro lá, despeja dinheiro. Tá na cara. Vamos falar em cara pequenininho? Pô, semana eu tava vendo... Eu adoro 007, tá assistindo 007 antigo com o Roger Moore. Pô, um dos vilões era o Tatu dele da fantasia. Nossa, é mesmo? Tatu morreu, velho. Morreu. Tá. E o Ricardo... Morreu não, foi morar no Santos. E o Ricardo Montalbán também, que fazia... A gente não fez nem um minuto de silêncio. É. A Ilha da Fantasia... É, o Domênico que não deixou, lembra? A Ilha da Fantasia era legal pra caramba. Era legal. Eu gostava do Tatu. Era legal. Quando começou... Era legal. Quando começou era revolucionário. Só deixar claro aí pros nossos ouvintes aí que apesar das brincadeiras que a gente tá fazendo aqui com relação ao cigarro aí, que a gente abomina essa prática e estamos tentando convencer até o RG a parar. Não, mas é lógico, mas a gente em algum momento passou a conotação de que a gente incentiva? Não, mas ele tá brincando aí com o fato, falando que a mãe faz uma lancheira lá com... Ah, tá. Você tá definido, hein? Você tá... Ah, mas foi aquela imbecilidade que você falou. É, lixa aí que você disse. Foi não é nós falando. Ele fala uma imbecilidade. Ele fala uma atrocidade. Ué, aqui todo mundo ganha junto e perde junto. Tá bom. É time, né, mano? Time. É que eu falei também que a expectativa na Indonésia é até 50 anos da vida, então tá fumando no período certo. Parece discurso de eliminação do time, que é time, velho. É nóis, mano. Oi. E aí, você tá achando aí, tá chegando o Arouca, o Aranha? Ah, a expectativa é grande, né, mano? Mas eu não boto muita fé no Oswaldo, não, cara. Agora, ouvi dizer ontem que o Palmeiras estava em reunião com o Wagner Love. É, também não sei ouvi. Se foi... Foi desmentido já. Negaram? Foi desmentido pelo empresário. Mas o Pretzel falou. O Pretzel não veio. Mas o empresário deixou citar o seguinte, até agora. Até agora. Quer dizer, o que foi ontem, hoje... Não, mas porque diferente. Foi muito o presidente, até o Paulo Nobre, tinha falado aí que, quem sabe, vem mais uma contratação por aí. É, você gostaria do Wagner Love, Eduardo? Ah, não gostaria mais. É depois mesmo? A segunda passagem dele, tanto pra ele vai ser ruim, como pra a torcida não era sossego pra ele. Mas né? Dentro do campo ele foi mal, cara, na segunda passagem? Não é que ele foi mal, mas não sei, parece mas que fora ele de campo ele grupo, né? Mas eu concordo com o ouvinte, velho, é um risco que eu penso ser desnecessário pro Palmeiras. Ô, Choite, você é São Paulino, lógico, o São Paulo tá bem servido de centroavantes, né? Tem o Kardec, tem o Luiz Fabiano e até o Pato. Pois é. Embora o Pato faça melhor a função de segundo atacante, mas é... Não é? O Pato vai bem no banco. Vocês estão rindo? Eu tô rindo porque toda vez você fala isso, faça a função melhor. Você ainda acredita no Pato, você é um cara... Você vai fazer... Não é por isso, é porque ele fica dando... Você vai fazer, o homem voltar pro hospital. Ele dá cutucada, foi o Pato. Agora que eu percebi, meu, deixa eu falar uma coisa pra você. Agora caiu sua ficha? Esse cara é maldoso. Você não percebeu. Sabe por quê? Ele vai fazer você voltar pro hospital, velho. Você é um cara ruim, é um cara que tem essas maldades aí, entendeu? Mas, ô, Choite, você gostaria do Wagner Love? Não, no São Paulo acho que não, porque ele tem a mesma característica do Luiz Fabiano e do Allan Kardec, né? Eu acho que não encaixaria no time. Mas é um bom reserva. Não, acho que não. Porra, mas um quarto bom reserva agora. Ele é tão bom que... Oh, mas que legal ficar discutindo. Põe quem? Fora que custa muito caro, né? Com o quarto zagueiro que é... Exatamente. Porra, uma milha no banco. O São Paulo contratou o moleque que o Benja falou. Lianco. Falei? A primitiva Leandro. E disse que tava uma briga boa, viu? Porque o Fluminense queria, o Palmeiras queria. Opa, chapéu na praça. É, o Flamengo queria. Pega o chapéu no Palmeiras. Eu falei isso aqui segunda-feira e lá, eu repito o que eu falei na segunda, que os caras dos bastidores ali, a galera que conhece, e eu não conheço, diz que o menino é muito bom jogador. Que é um monstro. Não sei se é monstro. Falaram que é muito, bom jogador. Tomara. Tá e tem um nome gringo, né? Tem nome de leste europeu. E o Mota... Gringão. No dia que eu falei, o Mota desdenhou. Eu falei, São Paulo tá trazendo o garoto da base do Mota. Eu não falei nada, trouxa. Tá bom, Lianco, é nome de jogador. Você nem falou o nome porque você não sabia o nome. Eu não falei o nome, senhor? Não falou. Não falei? Depois ele falou, descobriu. Na hora ele falou, tá trazendo um zagueiro aí do Botafogo. Não, senhor, eu falei o nome. Tá, pode pegar a gravação. Então vamos fazer o seguinte. Cadê o bar? Por favor. Porque agora você foi colocado no meio de mentiroso. Ah, então pega no meu tweet que na agora hora que eu escrevi, hora que eu falei, agora eu descrevi também. Ô, cadê o bar? Você não falou o nome, não. Ah, é? Tá bom. Ele falou, tem um garoto do Botafogo que é muito bom. Vamos apostar? Não, não vou apostar nada. Mas você tá garantindo que eu não falei? Não, tô falando o que você falou. Mil. Eduardo. Se eu perder, eu te pago... Eu não tenho dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu pago. Ué, você gasta 2 milhões com viagem? Mas esse problema é meu. Quer te falar? Ó. Vou gastar dinheiro. Vou pegar o replay. 5 para 1. Se eu não falei, eu te dou 5 mil reais. Se eu falei, você me paga 1.000. Boa essa aposta, não, hein? Não aposto. Ah, refugou! Você fez que nem na novela ontem? Refugou, Mota? Aquele pipoca. Mas eu tenho certeza que ele na hora de dar o tapa na Camurça, você refugou. Você foi Maria Cândido agora, hein? Segunda-feira. Mota Cândido. Só espero que você seja um rapaz bonito, com todos os dentes na boca. É bonito, Ô, Eduardo. Bonito. E por falar em presidente, aí, já que Portuga tá fazendo a referência aqui ao Juvenal. Verdade. E aí, você tá gostando do segundo mandato do Paulo Nobre, cara? Porque o primeiro ele deixou a desejar, né? E esse segundo aí? Agora sim, ele tá mostrando pra que ele vê, né? Que acho que no primeiro ele deu uma segurada aí, porque tava feio a situação, né? Agora ele tá mostrando pra que veio, e o único problema dele é esse desafeto com a idade de São Paulo, né? Os caras deviam parar e cada um cuidar do seu time e deixar rolar, porque isso daí acho que inflama a torcida também, né, cara? É, eu também acho, cara. O Paulo Nobre, no primeiro mandato dele, aí ele acabou indo mal, ele meteu o pé pelas mãos, mas eu não via má fé, não, cara. Eu acho que ele tá talvez até desesperado pela situação do Palmeiras, no ano do centenário, numa dessa o clube cai. Realmente, o rebaixamento já é uma mancha irreparável na história, ainda mais no ano do centenário. Ainda mais você subiu desse agora, é o seguinte, o que o Paulo Nobre tinha... O Paulo Nobre eu acho que é um bom presidente, mas, cara. O que ele tinha era o seguinte, ele tinha muito dinheiro, como continua tendo agora, só que antigamente ele delegou a coisa pra fazer pro Brunori, pro nosso Omar Feitosa, que no fundo não souberam fazer o trabalho. Agora ele tá ainda delegando, não é ele a responsabilidade, ele tá delegando Alexandre Matos, que... Ao que consta, eu não conheço o fundo do trabalho do Matos. Acho que nenhum de nós conhece. A gente sabe que ganhou os dois últimos. Parece que o Matos sabe trabalhar com dinheiro. E o Paulo Nobre não teve o mesmo dinheiro para dar pro Brunori e pro Feitosa, que não fizeram nada. Essa é a grande diferença. Só que eu ainda continuo falando. Esse time do Palmeiras é pra 2016, não é pra agora. Eduardo! Oi. E essa chegada, a possível chegada do Aranha, você vê com bons olhos? Eu acho que sim, Sombra, porque o Fernando Praz, além de ser, apesar de ser um bom goleiro, ele machuca e 36 anos, né, cara? Então tem que ter um reserva à altura, porque cada um vai querer se manter lá em cima, né? Eu penso que não altera muito, não. Eu penso que fica no mesmo nível aí, tanto o Fernando Praz quanto o Aranha. Agora, se o Palmeiras conseguir levar o Arouca, aí vocês vão ter um salto, vocês vão ter um salto de qualidade ali pra montar um belo time, hein, velho? Aí vai ficar legal. Você costuma vir muito pra São Paulo? Não vou, mano. Não vem pra cá? Eu sou Sorocaba mesmo, sou muito caseiro, cara. Ah, entendi. Porque o Palmeiras, ele começou, né, a comercializar, no caso aí não é o Palmeiras, é a W Torre, as cadeiras do estádio, cara. Não foram passados os valores, pelo menos aqui na matéria do lance não tá constando o valor dessas cadeiras, mas o contrato é de 1 a 3 anos. Vocês acham que vale a pena esse investimento aí? O torcedor que gosta do clube, vocês acham que vale a pena comprar? Por que não? Porque o negócio é o seguinte, RG, você vai ter exclusividade aí. Como pra, é que é o jogos, mecanismo? Você compra a sua cadeira, tá certo? É, acho que o primeiro setor que abriu aqui é o Oeste e depois vai abrir pro Leste também. Tá. É, você vai ter um contrato de 1 a 3 anos, você pode optar aí pelo contrato que você quer. Tá. Você pode assistir todos os jogos do Palmeiras que for realizado na Arena e os shows também. Excelente. É que aqui não tá constando o valor, seria mais interessante a gente ter acesso a esses valores aí tudo, pra poder discutir se é válido ou não. Mas tudo é momento, mano, e o momento o Palmeiras tem que aproveitar em todos os sentidos, do grão de areia à construção completa. Eu só quero saber o seguinte do Seduardo. Seduardo, que fim levou o São Bento maravilhoso do Sorocaba? Ô, Bentão, vai jogar contra o Palmeiras aqui dia 14 de fevereiro, cara. Trouxe o Chico, que era do Palmeiras, veio pra cá. Nossa, o Chico? O Giovani, que era do Corinthians, tá aqui também. O Renan, que era do São Paulo, volante, tá lá. João Santos. Mano. Júlio Santos, aquele zagueiro que era do São Paulo. O Renan também, volante. O Júlio Santos. Júlio Santos. Ah, quero dizer o seguinte, o time do Sorocaba não é Atlético, não, do Reverendo Imundo. Não. O Reverendo Imundo não tá com nada. Bom é o São Bento do Sorocaba. Morreu o Reverendo Imundo. Morreu, vou morar no céu. Mas é verdade. Vou morar no céu. Ô, Choite, lembra do São Bento de Sorocaba ou não? Sim, lembro. Ia jogar lá em Sorocaba não era fácil não, hein? É, na década de 70, 80, né, os times do interior eram bem mais fortes do que agora. Não é? O Santos do Pelé perdia para o São Bento de Sorocaba. Ah, passava perrengue. Qual o maior jogador do São Bento que o senhor viu aí? O melhor. Aqui, aqui eu acho que foi o Luizão Pereira, cara. É, Luiz Pereira, né? Foi o maior, acho que o maior jogador da história. Esse jogou muito a bola. Ninguém fala que era o tal de Dino Furacão, cara. Jogou Dino? No Santos também. Dino? Dino Furacão. Ele jogou no Santos e depois foi pra Portugal. Passou, né? E o Hamilton Cambalhota também. Hamilton Cambalhota. Esse é nome de jogador. Jogou no Cruzeiro. Ah, esse Hamilton jogou na Lusa também, não jogou? Pica na história. Pica na história. Muito ruim aqui que jogou na Lusa, o Portuga deve lembrar. Quem? O Enio. Péssimo. Agora, pica na história sobre como é o nome do Cambalhota. Hamilton Cambalhota. Hamilton Cambalhota. Jogou na Lusa. Jogou com rara habilidade. É. Não preciso dizer que deitava e rolava nas defesas. Com certeza. Grande Hamilton, deitava e rolava. É. E o Enio, mano? É nóis. Oi, Eduardo. Eduardo. E aí, a tua expectativa pro primeiro jogo do Palestrão no campeonato aí? Quanto vai ser esse jogo aí? Ué, cara, vai ser pedreira contra o Audax. Eu acho que vai dar 2-1 ou 3-1. Esse Audax sempre começa incendiando, né? Bem chato, do Fernando Diniz, que já dirigiu o Atlético aqui em Sorocaba. Também excelente técnico. Os caras começam tocando fogo. Mas não é, né? O Audax não é estreia do Palmeiras, gente? Sábado? É, então. Audax e Palmeiras. É verdade. Não, é que eu tô pensando no que ele tá falando somente do Sorocaba, desculpa. E vai ser no Palestra porque o Audax vendeu o mando. Mas é que tá, esse Fernando Diniz aí, eu não sei se ele teria a mesma coragem de fazer isso num clube grande. Mas é legal ver jogo desse Audax. Porque, lembra, aquele goleiro é meio maluco, toca a bola, mas o time dele não dá bico. Ele toca bem a bola do time dele. E o porco não vai passar na TV, hein? É, pay-per-view, né? O Palmeiras nessas primeiras rodadas aí do Campeonato Paulista, Sombra, nas 9 primeiras, ele só tem 2 jogos televisionados que inclusive são clássicos. Mas só joga em casa. Palmeiras joga... Os 4 primeiros jogos são em casa. Mas eu nunca vi um campeonato desse. Nem no Sport TV? O Santos passa mais no Sport TV que o Palmeiras. Não, o Santos eu sei que vai passar, mas o Palmeiras não vai passar. Vai passar mais ou menos que o Santos. Ah, tá. Ô Eduardo, Palmeiras segundo o UOL, o Palmeiras está de olho nesses dois atacantes que o Corinthians também estaria de olho. Quem? João Paulo e o Anderson. O João Paulo e o João Anderson. Mas se a manchete é do São Paulo, assim, São Paulo está aliciando jogadores do Palmeiras. Né? Palmeiras está de olho em jogadores do São Paulo. É diferente. Depende da visão. Mas aí não tem ética, né? É meio copo cheio, vazio. Mas não é uma coisa nem outra. Mas tô zoando, porque eu acho que não tem mesmo. Não, mas se fosse São Paulo, com certeza o título da matéria seria essa: São Paulo aliciando jogadores do Palmeiras. Agora mudou, Mota. Não, tô falando agora, se fosse. Não, mas agora é chapéu. Seria o chapéu. Não é mais. A moda agora é chapéu. Chapéu. Ô, Eduardo, então, olha, um abraço pra você. Outro, pra boa noite. Sou fã de vocês aí. Boa, Belinha. Together. E você nos escuta todos os dias via FM ou online? E pelo Facebook, cara. Legal, bacana. Então, acompanho o estúdio aí. E faz, olha, 2015 pra mim acho que começou bem mesmo, que eu tentava e esse ano consegui, cara. Acredite. Então você recomenda pra quem for passear em Sorocaba essa dica do mano? Isso. De ir lá na Costela do Japonês. Costela do Japonês, Padaria Real. Tem a Peixaria Casa Grande também aqui, que é muito boa, cara. E ainda dá pra dar uma pescadinha aí no rio ou já foi pro saco? Ah, não dá, já era? Já era. Putz, sabe? Só então, queria tá mandar um amoela aí pra minha esposa, pra Lilian. Qual o nome? Lilian. Ah, Lilian, vai receber direto aí do interiorzão, capa na camurça hoje. Janela aberta que vai fazer calor, hein? Um abração pra vocês aí, meu cara. Véio. Parabéns por esse programa aí, que diverte a gente. Viu? Muito obrigado. Diverte. Valeu, tá viu, meu? Obrigadão, Edu. Abraço. Obrigado vocês. Together, velho. É valeu. Chupa a mano aí, esquecendo. Aê, chupa a mano. Caipira, é. Então. Só tá com caipira. Direto chupa, mano. Sorocaba, velho. Chupa a galinha caipira. É. Chupa galinha. Tomara que amanhã um aluno seu te dê muito trabalho. Não, não, não, cara. Direto de Sorocaba. Mas é legal um sotaque interiorano, não é não? Ah, é não? Legal. Harpi um é, muito quintal. Legal. Harpi um lote. Porta, horta, morna. Vai lá em Santo Isabel. Broca Fumegante. É, e o Broca tem um aviso importante pra você que gosta de um bom flashback, ó. Overnight já inaugurou, Overnight está bombando. Lembra do Overnight? Aquela cara lá na Moca, da Juvenal Parada, etc e tal. Então, Overnight está de volta, agora na Vila Olímpia, viu? E tá bombando, já teve agora tá show de bola de lá, hein? Depois da inauguração, tá linda a casa, a mesma arquitetura da casa como era na Moca, o pessoal que frequentava aí vai poder curtir agora na Vila Olímpia, como se fosse no passado, mas com uma tecnologia de som e de luz impressionante, cara, algo que você ainda não viu no Brasil. Se você quiser marcar sua festa de aniversário na Over, você pode ligar lá na Over, tá bom? O telefone é o 3582-3637. 3582-3637. No site da Over também tem todas as informações, overnightclub.com.br. overnightclub.com.br. Você é da Vila Alpina, você chegou aí na Over nos bons tempos? Não, Choiti? Não era de frequentar. Não era de balada. Você vai em karaokê, é isso? Também não. Um curte também, um também karaokê? Não, um abraço para Aristeu Kodama, que ele ganhou o concurso. Lembra o Japão Pop Show? Ele ficou 19 semanas. Ganhou, de... E toda vez que ele vai no vídeo, que ele canta aquela canção japonesa, Oi Kakete e o Kiguni. Ela fica rodando, 25 minutos vocês de música. Lembram do Japão Pop Show, que aquele japonês ficava com aquelas palmas batendo na cabeça? Aristeu Kodama. É, legal. Aristeu Kodama Neves. Agora, Shoichi, você como japonês adora ver esses programas dedicados à colônia japonesa? É só Eu gosto de tudo que é relacionado ao Japão, né? Vocês são um povo mais evoluído, né, Choito? Ô, Choito, o que você acha dessa moda que o mano criou lá na Vila Maria, que tá comercializando temaki de hot dog, temaki de carne moída, carne seca com queijo coalho, tudo no temaki. Não, tem que ser o tradicional mesmo. Então, mas quando o próprio rodízio mesmo japonês é adaptado ao paladar do brasileiro. Porque, por exemplo, se você vai no Japão, você não consegue pegar um hot roll. Não, você não consegue pegar, por exemplo, um tempurá, velho. Um tempurá também não existe. Um Joe com cream cheese existe. Na verdade, desculpa eu falar, que é Neila, eu gosto muito de comer japonesa. Gosto. Você gosta, mas você não gosta de nada. Não gosto de um enroladinho que chama hot rola. Hot rola. Eu gosto bastante de hot rola. Eu como, eu me espaldo no hot rola. Pra mim é Você já comeu, Mota? Adoro. Hot rola? Adoro. E o tempurá, você gosta? Adoro. Gosto muito. Eu adoro comer com pauzinho. Dois pauzinhos, eu gosto que não machuca. Adoro. Não você machuca. Come com pauzinho, com hashi? Eu vou direto no sangu. Mas, ô Choite, eu sei que pode você falar. Tá aqui por causa de futebol, mas você já comeu lá o fugu? Não sei o que é isso. Sangu é aquele baiacu. Aquele baiacu que tem lá. Que mata. Se não souber cortar. É, não. Isso. Coragem de comer. Teria coragem? Não. Na verdade, eu fui num restaurante e falei, corta pra mim, mas não come. Ô, Mota. Corta e dá uma boa rima, né? Nós vamos arrumar um lugar pra você comer fugu. Ah, é isso? Não, peraí. O cara vai fazer o cara errar. Aí você corta direitinho. Ô, Sombra, você podia fazer uma promoção. Tem cinco chugus. Eu tenho coragem. E uma envenenada. Roleta russa do chugu. Ah, é. Legal. Sabe aquelas mesmas? Você podia fazer um também bem envenenadinho pra ele emagrecer. Não. Fica seis dias no banheiro. Mota, saiba se defender sem atacar os outros. Ah, ele me atacou! Não, não, não. Ah, você falou. Porque o fugu é o baiacu. Sim, exatamente. Aí tem uma glândula lá. Quem não gosta, meu. Se cortar, inunda a carne lá e o nego come aquilo em pacota. Mas tem, mano. Diz que no Japão morrem uns dois ou três por ano lá. Eita! É, mas homenagem, é, porque. Mas quando foi pro Japão, é todo mundo. Eu até pensei em comer. Tinha lá um restaurante lá um pouco mais requintado lá que tinha esse negócio aí. Não quis não? Mas é caro, mano. É caro. É caro, velho. É um peixe de morrer, cara. É um peixe extremamente caro. Não, mas vale a pena. É uma vez na vida, uma na morte. Quando eu vou voltar pro Japão? Ainda mais Corinthians disputando o Mundial. E se for a vez da morte? Então, comer e morrer, pô. Não, mas o mano fica nessas de é caro, mas ele não, vai em restaurante caro. Caro aqui. Não, não vou não. Não vou não. Ah, é, aquele que você vai doar caro é caro. Não é não, mano. O sangue é da hora, mano. Vai lá, tá a pé. Fala lá que é tudo nosso. Vou lá. Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, mano, come caro. É, mano, depois do hot roll tem que ser, né, Sombrão? Não, mas agora esqueça Estomazil, esqueça, porque agora você vai falar de Bozano. Opa, é isso aí, mano. Vai no restaurante japonês? Vai bem barbeado, que senão vai começar a cair pentelho na tua comida. Não! Aí, meu irmão, uma delícia, entendeu? Além do limite, é do saco do feijão, entendeu? Essa porra. Que nojo. Aonde você enfiou essa cara pra derrubar o pentelho? Me recompor aqui, mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos como molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Nos vale agora sua axila, tá certo? Seu suvacão aí no metrô, não vai estar tá aquela pizza nojenta, velho. Ligando cotovelo até umbigo. Nossa senhora, você vai estar úmido, velho. Nossa, que nojo, cara. Usa a nova linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção da Bozano. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente, vamos trazer mais ouvintes. Vamos ao telefone 3284-7097. 3284-7097. Vamos aos ouvintes no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Vai tocar o Asdrubal. Alô? Consegui, baralho! Opa! Quem fala? Rogério. Quem? Rogério. Rogério do quê? Angeli Ribeiro de Souza. É, e quantos anos, Rogério? 2.6, RG. Aí, vai lá, RG. Meu, pelo entusiasmo dele, mano, isso aí de Angeli não deve ter nada. Isso é um diaboli, viu, velho? Vai por mim. Quantos anos você tem, amigo? 2.6. 2.6, mano. E qual o seu bairro? Limão. Limão, mano. Limão, cadê o Benjinho, mano? Aí é bom o limão. Então, jogar uma água, um açúcar. Aí é bom a Celestino Vurrol, não é isso? Ah, tipo da Nossa Senhora do Al, Portuga, aqui do lado. É, é uma travessa da rua da minha casa que alaga pra varar. Ô, subprefeito daí, da freguesia do Al. Dá um jeito ali no Antônio Melhor Bonilha, que ali tá morrendo gente que não tem farol, e alaga aquela porra, todo um passo a lotação, não consigo vir trabalhar, ô, seus vagabundos. Você escuta os gritos do Dodô aí, velho? Não. Não escuta? Não. O Domênico é a Casa Verde. Felizmente, não. É lindo. Vai, o grito que ele dá na Casa Verde chega, porra. Vai, caraca. Chega no limão, velho. E, ô, amigão, você trabalha com o quê? Eu sou microempresário. E sua empresa é de qual ramo? De lavagem a domicílio, eu trabalho. Lavagem a domicílio? Automotivo a domicílio, isso. Ah, interessante isso, hein, mano. Você leva o cara vem lavar o carro na tua casa. E agora, amigão, com essa falta d'água aí, você tá... Lava seco? Você lava seco, isso, né? Lava já seco. Aí sim, é verdade mesmo? Um copinho com água já liquida a fatura? Já. Agora é o suficiente. Hoje o cara da Sabesp foi ler minha água, velho. Ele me entregou um panfleto dizendo, mas tem aumento, viu? Eu olhei pra cara dele e falei, mas aumento de que água se não tem água? É que ele viu o seu tamanho e falou, tem aumento, você gasta água pra caramba. Eu gasto mesmo. Não, mas o... Pra lavar esse corpinho, eu vou lá, viu, mano? Mas, ô Rogério, porque tem cara que fala, eu trabalho com lavagem automotiva a domicílio, mas o cara chega na tua casa, ele usa a tua mangueira e a tua água, que porra é essa? Não. A gente não. Trabalha com gerador de energia. Ah. Né, tem um paninho aí pra emprestar. É, né? Pega ainda teu pano de prato pra limpar. Tem um paninho pra emprestar aí. Mas, ô Rogério, quanto você cobra, por exemplo, uma lavagem automotiva? Ah, normalmente R$35. 35, mas você cobra também a sua locomoção ou 35 já é esse valor que você... Não, acho que já é o valor fixo. Não é, tem táxi também, não, mano. Não, porque numa dessa, o cara cobra, por exemplo, ele mora na Zona Sul, mas o cara liga pra ele e fala, ó, mora aqui na Zona Norte, vem aqui, o cara cobra a locomoção. A taxa, mais a taxa. Então é 35 preço fechado. Isso, preço fechado. Você mas sabe que uma mas vez você eu... atende todas as regiões? Ou... Aí já é metropolitana, né? É. Você é... podia vir lavar os carros aqui na rádio, é, mano. É, você lava o carro de cueca? Né, e você sabe que uma vez teve uma treta grande aqui quando foi perguntar se alguém lavava o carro por baixo, né? É, achou ruim. Problema achou ruim. Mas, ô amigo, você é aquele lavador de carro aí legal ou você é aquele porcão, mano, que o cara não dá uma ripa, mano? Não, não, você é louco. Os funcionários, tudo uniforme, tudo arrumadinho, limpinho. Ah. Com colete. Você rouba as moedas. Eu gosto daqueles que. Eu gosto daqueles que lavam. Não, moeda com... nem step, não, velho. Ah, moeda... eu gosto daquele que lava, sabe, só de cueca. Você fica parecendo. Mas, um cofrinho. Ô, amigão, se você vier lavar, por exemplo, não, os carros aqui na rádio, vai. É, sai R$25 a lavagem? Não, no máximo que dá pra fazer aí, se juntar a galera toda aí, é 30, né, mano? Cada 30, um. 30. Você vai lavar um monte de carro de artista aqui, mano. Você fala, pô, lava o pessoal da artista aí, ó. Tá louco? O artista. Carro deve ter 2 metros de altura. Imagina, tem um Fusca 7.2, velho. O do Benja tá ferrado. Ó, o do Benja tem que trazer uma caixa d'água de produto pra você conseguir lavar, mano. Ah, você precisa trazer a cantareira, tiracolo, meu. Ó, o carro do Benja, velho, mas só você lavar o prédio por fora do carro do Benja, velho. Vai ter que vir com uma equipe de 100. Não, mas depois você marca um dia e você vem aqui na rádio aí lavar o carro de todo mundo. Vocês falam da cantareira, eu tive pensando, mano. Esta porra nunca mais vai voltar a ter 100%. Vai demorar, viu? Nunca mais vai ver esse troço com... Ah, você viu o vídeo do cara que gravou na cantareira? Não precisa ter 100%, basta ter água pra eu tomar banho. Se tiver 80, 60, 30... Como é que a gente vai fazer 5 dias sem tomar banho? Imagina. Mas aqui, imagina esse estúdio, como é que vai ser? Imagina, aqui na rádio aí, a água aqui não vai faltar. O Zé comprou mais 2 caixas d'água, velho. Você lembra quando se dizia que banho era só aos sábados? É. O Patrício é francês, não toma. Eu vou tomar banho na sauna. Mas, ô Rogério, tem, por exemplo, você vai na casa dos clientes lavar o carro. Quanto tempo demora pra lavar um carro? É você sozinho que vai ou você vai com uma equipe toda? Não. Tem 2 funcionários, normalmente são. Às vezes eu também, né? Mas assim, se vai, normalmente é 30 minutos a 40. E você nunca bateu um carro de cliente na garagem dele? Não, porque não precisa nem manobrar, né? Ah. É o mesmo lugar. Carro parado no lugar, dá pra lavar o carro na rua. Isso. Lava o carro, táxi na rua. E a sua lavagem é com cera ou é normal? É cera de carnaúba. Cera de carnaúba. Aí, ó, tia, a lavagem do cara é enjoada aí. E com esse incentivo que tá tendo aí, velho, e essa divulgação via internet, tá virando ruim pra vocês, é porque agora todo mundo tá pegando um copinho com água e cada um lavando o seu carro. É verdade. Não, melhorou um pouco, porque o pessoal tá tendo mais uma conscientização, né? Sim. Mas até a pessoa entrar na cabeça, né, assimilar... É que tem uns preguiçosos também, isso, né? Isso, é. Então... E tem gente que não entende, né? Entende que acha que vai arriscar o carro, ou que eu vou na casa da pessoa, é um risco, né? Que não conhece a empresa e tal, mas... Isso aí acontece com tudo que é novidade no mercado. Mas, né? Por exemplo, ó, se você pega lá aquele carro lá, que andou no barro, tá certo? Que tá com barro até a janela. Você passando um paninho e o produto, você não vai riscar o carro? Não, não risca não. Tem um treinamento pra você poder fazer. Mas o que você faz? Você passa a espátula na lateral do carro pra tirar o barro? Não, você utiliza o produto na onde tem o barro, espera alguns segundos, minutos ali, depois passa o produto novamente e um pano. Ah, mas você não urina assim pra amolecer o barulho. Não, meu Deus. É o mijo do cara corrosivo agora. Porra. Ô, amigão, você torce pra quem? Corinthians. Corinthians, mano, é nóis, mano. É nóis. Mano, o que tá acontecendo com sua liga palmeirense aí, velho? Acordaram, né? Tava aqui no Murrá, né? Daqui um mês do Campeonato Paulista vão estar quase caindo, já vão parar de ligar. Né? Mas que ultimamente, né? Ultimamente, você tem ligado palmeirense mesmo, mas é normal, gente, é normal. Hoje já ligaram 22. Mas 23. Sabe por quê? É normal, gente. O Paulo Nobre levantou o cajado, RG, bateu e abriu o mar. Tudo é momento, pô. Ué. O Paulo Nobre tá fazendo a diferença. Mano, o Palmeiras é o melhor time sem bola da temporada. Quando não há jogo nessa temporada, é o melhor. Olha lá, o ranking do estádio: 23 torcedores do Palmeiras. 20 do Corinthians, 14 do São Paulo e 4 do Santos e 1 da Portuguesa. Mas, ô, mano, Mano e Rogério, a gente falava agora há pouco da possibilidade do Wagner Love que poderia se reunir com o Palmeiras, né? Sim. Mas talvez a coisa penda mesmo é pro Corinthians, né? Porque o Wagner Love tenta fazer a rescisão dele com o Xandón Lunen, lá recebe quase R$1 milhão, e a ideia seria que o Corinthians arcasse com R$400 mil, né? E o restante, de repente, fosse arcado pelo Xandón mesmo. Então, mas eu acho que é estranho, Sombra, porque a partir do momento que o cara ele rescinde o contrato com o clube, você não tem mais participação nenhuma, tá certo? O cara pegou e falou, opa, te dei a sua rescisão. Você vai lá e você negocia com o que você quiser. Porque ele foi comunicado pelo clube que ele não faz mais parte dos planos do Xandão. Sim. Né? Mas dizer que não faz mais parte do grupo não quer dizer que rescindiu o contrato, né? Então, porque o que pode haver, talvez aí, seja um acordo para que o Xandão pague metade do valor do salário, ao invés de pagar a bucha inteira. Ou seja, ao invés de você financiar o jogador aí durante um ano sem utilizá-lo, você paga metade, praticamente o que o Corinthians fez com o Alexandre Pato. O que eu acho que acontece é o seguinte: o Xandão não quer mais o Wagner Love. Sim. Tudo bem, não quer mais é uma coisa, mas ele tem um contrato com o jogador e tem que honrar o contrato. Então acho que o Wagner Love deve estar lá, o empresário dele deve estar negociando, tá, tudo, vocês não querem mais o Wagner Love? Beleza, tá. Mas e o resto do contrato? Tem que, de algum jeito, financiar. Tem alguma multa, né? Alguma multa existe, né? Existe uma relação trabalhista aí no caso. Então, se for nesses moldes aí, eu acho que vale a pena. O Wagner Love, mesmo atuando aí há algum tempo na China, é um grande jogador. Ninguém esquece de fazer gol. Mas então fica a pergunta: renova com o Guerreiro ou traz o Love? Não, traz o Love. Eu sou a favor de trazer o Love. Porque trazendo o Love, você pode jogar junto ali, junto com o Guerreiro, tá certo? Você faz um ataque ali com o Wagner Love e Guerreiro. O Guerreiro não é aquele centroavante ficar fixo na área. Ele pode jogar pros lados. Você tem a opção de jogar com o Sheik também, só o Renato Augusto na armação. Então, você colocando aí o Wagner Love jogando junto com o Guerreiro, você automaticamente já cria uma sombra pro Guerreiro. Você fala aí, bacana, você não vai renovar? Não renova. Já tem o cara aí que já veio pra suprir a sua ausência. É, com relação ao Guerreiro, ele tem duas alternativas. Ou ele baixa a pedida dele, tá certo? E renova pelo valor que o Corinthians está oferecendo e continua no clube, Sombra. Ou chega no meio do ano e dispensa o cara. Fala, beleza, obrigado. E Rogério, qual a sua opinião? Renova com o Guerreiro ou faz negócio para trazer o Love? Não, não. Renovar com o Guerreiro não. É um absurdo o que o cara tá pedindo. O cara tem o direito de pedir o que ele quer. Ele é profissional, ok. Mas o Corinthians não tem que pagar. Acho que tem que deixar embora. Trazer o Wagner Love seria uma boa. Tem que tirar, tem que colocar o como é o nome do volante lá, do Corinthians, mano? Tem o Bruno Henrique, tem o Petros, tem o Elias, o Cristian. É, tem que tirar o Odeiro e colocar o Bruno Henrique pra jogar, colocar Renato Augusto, Elias e Emerson Sheik como três meias ali, servindo o Wagner Love na frente. Mano. E vou dizer assim, mano, é claro que é uma questão de gosto. Futebol, cada um vê de uma maneira, a gente tenta respeitar os outros aí. Mas eu penso que o Wagner Love, se ele não tivesse saído do Brasil tantas vezes, assim, de forma não ter uma sequência num clube, ele poderia ser o centroavante da seleção brasileira. Eu acho ele extremamente talentoso dentro da área. Eu acho que ele é um cara que sabe jogar fora da área. Ele sabe definir. É um jogador que raramente ele perde um gol mano a mano com o goleiro. Eu gosto muito do futebol do Wagner Love. Se eu pudesse escolher entre ele e o Guerreiro pro meu time, só tem vaga pra um, camisa 9, só, eu escolheria o Wagner Love. Mas será que não, pro meu gosto. Mas melhor. Será que eles não estão esperando o a pré-Libertadores pra ver se o Corinthians vai classificar ou não pra fazer uma oferta? Porque às vezes faz, contrata antes e depois não passa pela pré-Libertadores, aí como é que vai fazer? Mas o Corinthians precisa disso, você vai precisar de jogadores de qualidade, porque tem campeonato brasileiro para ser disputado, tem a Copa do Brasil, etc. Sim, mas o orçamento sem a Libertadores, vai ter clube grande, gente. Ele precisa se programar para disputar títulos, independentemente de estar na Libertadores ou não. O clube ele precisa estar forte. E o Corinthians, se não tiver uma posição ali, um suplente ali pro Guerreiro, se não tiver um reserva à altura. Não tem ninguém. O Corinthians não tem ninguém. O Corinthians no ataque ali, ó. Tirando aí o. Vai, vamos colocar ali. Você tem aquele menino o Tocantins, que tá na seleção lá da. Absolutamente. Malcom. Você tem ali, ó. O Tocantins, tá certo? Vai estar incorporado ali no elenco. Tem o Malcom, tem o Romero, tem o Luciano, tem o Sheik. Ninguém é centroavante ali. E se fosse também, não tem a qualidade do Guerreiro. Então eu acho que pra você trazer um jogador hoje pra compor o ataque do Corinthians, tem que ser um jogador de peso. Não adianta trazer um jogador pra falar, vai ser mais um. Tem que trazer um Wagner Love. Hoje, analisando aí o Wagner Love e o Guerreiro, eu discordo, Portugal. Eu acho que o Guerreiro é mais jogador. O Guerreiro, na minha opinião, é o melhor centroavante de atividade no Brasil. Hoje é, tá certo? Aí você tem na mesma linha ali, eu ainda prefiro o Guerreiro, tá certo? Mas tá no mesmo patamar o Barcos, o Marcelo Moreno, tá certo? O Luiz Fabiano. Você tem uma série de jogadores aí que também estão no primeiro escalão. Mas eu, particularmente, ainda acho que o Guerreiro tá à frente. É como eu falei, mano, é meio gosto. Eu gosto muito desses jogadores, estilo do Wagner Love. Acho que pro cara, o Wagner Love não é um jogador tão alto. É um jogador, dentro da área, ele tem muito talento. É um jogador que sabe jogar. Eu gosto muito do futebol do Wagner Love, desde a época dele do Palmeiras. Eu também gosto, acho um grande jogador. E acho que a frente ali com o Wagner Love e Guerreiro, acho que os dois se completam. Poderiam jogar juntos. Ia ser um baita ataque pro Corinthians, não só com relação a Libertadores, amigão. Inclusive, o contrato do Guerreiro, pelo fato de vencer no meio do ano, se o Corinthians avançar e chegar numa suposta final, o Corinthians possivelmente não terá. Tanto o Emerson Sheik, o contrato dele acaba vencendo no meio do ano, se o Corinthians não quiser renovar. E o Guerreiro, que possivelmente, se não tiver renovado até lá, não é ali naquele momento que vai renovar também. Ah, mas possivelmente tem que ser refém de jogador mesmo, alguém. Não, que nem você fala, mano. Tem que ser refém de jogador, não. Mas eu também acho. Tchau, meu. Sabe por que, Renato, eu penso isso? É, eu sou grato, volto a falar aqui, porque tem um monte de corintiano que liga o rádio agora e não pegou a conversa desde o início. Volto a falar aqui. Sou grato pelo que o Guerreiro fez, mas nenhum clube de futebol pode ser refém do jogador. Independente de quem seja o jogador, independente de qual seja o clube. Tá certo? Você tem que fazer todo o esforço para que o jogador permaneça até a página 2. Igual o Santos. O Santos, para segurar o Neymar, ele fez das tripas coração. Eu acho que foi válido, porque o Santos ali mesmo, cedendo boa parte do passe do jogador para ele mesmo e pro pai dele, mas o Santos ele conseguia ali patrocínios de camisa, exposição na mídia. Foi uma troca. Eu acho que o Santos foi até onde deu. Não fez mais esforço porque não tinha nem como segurar mais o atleta. Ele queria ir embora. Agora o Corinthians aí tá fazendo esforço. Eu já acho que 5 milhões de dólares aí pro Guerreiro já é muito dinheiro. Eu, particularmente, acho que não valeria a pena, ainda mais recomprar um jogador que já tá no teu grupo. Agora, se a diretoria entende que é válido esses 5 milhões, ok. Mas agora chegar a 7 como ele quer e não abre mão disso daí, eu acho que é um exagero. Eu iria atrás de um centroavante de qualidade, que seja Wagner Love, Marcelo Moreno, Fred, enfim. Quem quer que seja, eu acho que o Corinthians deveria focar os esforços, porque o Guerreiro hoje, ele já tá no auge, Portugal, ele já tá num topo ali no Corinthians, que a tendência agora é descer. O Guerreiro pedindo um contrato de 3 anos, sendo que ele tem 34, ele tem 31, e terminaria o vínculo dele com o Corinthians com 34, eu acho que a curva agora é descendente, mano, não é ascendente. O que o Guerreiro quer é o seguinte, eu acho que a gente tem que se pôr um pouco no lugar do atleta. É assim, ele quer fazer o último contrato dele, bom, última transferência dele de volta pro Hamburgo, que parece que é o clube que se interessa por ele lá. Ele quer fazer o último contrato dele, bacana, de transferência, depois terminar a carreira dele no Alianza Lima do Peru. Ele quer um último contrato, é o canto da sereia pro cara, é o fim da carreira dele. Tá na dele, cara. Mas a gente não precisa aceitar. Gente, é assim, vamos fazer o seguinte: foi bom enquanto durou. Claro, ele deu o título mundial pra vocês, ganhou muito dinheiro e se projetou de novo pra jogar na Europa. Tá bom pra todo mundo, tá sem ressentimento. É por aí que a vida que segue. Ô, Portuga, diga, velho. Tá falando um pouco de São Paulo aí, os caras estão procurando um zagueiro. Você que acompanha mais o mercado sul-americano aí, tinha um lateral esquerdo, lateral zagueiro que jogou a Copa do Mundo pela Argentina. José Maria Bassanta. É bom jogador, tá lá na Fiorentina encostado, tem 30 anos. Então, mas e o São Paulo querendo pegar esse balanta peruano, colombiano, que é ruim. Mas o que aconteceu com o Bassanta foi o seguinte, rapaz. Ele jogou no México uma temporada, não foi grande coisa também. Voltou pra Fiorentina. Ele não sei se seria o jogador ideal. O Balanta, sinceramente, pelo que eu acompanho de futebol, tem dois zagueiros argentinos muito bons que jogavam na Argentina. Um é o Paulo Götze, que foi jogar no América do México. Muito bom jogador. Bate falta, é muito bom jogador, tem uma raça incrível. E o outro é o Balanta. Eu acho que se o São Paulo trouxer o Balanta, cara, ele vai ser um dos melhores jogadores da América do Sul. Tá, bom zagueiro. É canhoto, igual o São Paulo quer, né? Bom zagueiro. E ô, amigão, e essa estreia do Corinthians aí na Libertadores, aí o Corinthians ele pega o Once Caldas aí na primeira fase, aí é encarado como uma pré-Libertadores. O Corinthians passando, ele entra no grupo ali que tem o São Paulo, o São Lourenço e o Danúbio. E aí, preocupa o Once Caldas, cara? Ah, preocupar sempre preocupa, né? Corinthians adora perder pra time ruim, né, meu? Mas eu acho que passa, né? Ah, eu também acho, cara. O Corinthians vai deitar o cabelo aqui no primeiro jogo, eu vai fazer uns 3-0. O Corinthians pega os piores times, perde, empata, vai 0-0, 1-1, velho. Ó, o Corinthians ele faz 3-0 na arena e perde o segundo jogo 2-0. É mais fácil o Corinthians ganhar lá do que ganhar em casa. É nóis, mano. Lá é porque ela tem um pouco de altitude, RG. Ela tem 2.200 metros. É, a coruja vira o pescoço. A última referência que eu tenho num time do Once Caldas, mano, é aquele time de 2012 que eliminou o Cruzeiro aqui. Mas aí não deve ser o mesmo dos caras, deve ter mudado muito. Faz muito tempo que eu não vejo jogar. Desde 2012 eu não vejo jogar. Velho, uma coisa é o brasileiro cair nessa repescagem, tá certo? Porque no Brasil você tem 10 times brigando pelo título. Outra coisa é um colombiano aí, velho. Você tá de brincadeira, mano. O Corinthians vai passar o trator nesses caras aí, mano. Rogério, um abraço pra você. Boa noite. Tudo de bom. Valeu, senhor. Posso fazer merchan aí? Pode. Só com a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, perfeito. Manda um abraço pro meu irmão Jefferson aí, que escuta sempre. O pessoal da Capital Markets lá, da empresa do meu irmão. E o pessoal da Academia Just aqui do Limão. Beleza. Manda uma moral pra ele, Sombra. Fala aí o telefone da tua empresa pra você lavar uns carros aí, mano. Demorou. A empresa chama Eco Cleaner. O telefone é 3213-6175. Ó, que moral que você ganhou. Que moral, hein? Ó, propaganda gratuita. Repita o telefone. Então você vai ter que vir lavar o carro do pessoal aqui da rádio aí. A primeira lavagem grátis, beleza? Fechou. Repete aí teu telefone. Aí, ó. 3213-6175. Boa. beleza. Não é de todo o pessoal, não. Então é só o pessoal aqui do Estádio 97, tá bom? Tem o meu carro, do Sombra, o do RG, o do Bar, o do Benja, o do Motinho e do Domênico, tá bom? Traz três copos com água, hein? Branco também, que eu esqueci, depois ele me enche o saco. Tá bom, mano. Valeu, um abraço, hein? Mas pra colar mesmo, abraço. Senão você tá ferrado. Você não vai lavar mais nenhum carro, mano. Vou falar que você roubou um carro. Valeu. Tá bom? Ai. Valeu, mano. Um abraço. Olha o avião aí do estádio, vá. Anota aí, ó. Tá ouvindo? Olha o avião do estádio passando, cara. Esse é o avião que pode te levar pra assistir Barcelona e Real Madrid. Você já teve... você já teve oportunidade de assistir algum jogo importante no exterior? Sim, eu fiquei um tempo trabalhando no Japão, aí eu consegui assistir o jogo São Paulo e Milan, aquele que ganhou de 3-2. Olha só, o jogo Sombra que ele tentou. Testemunha viva. Caramba! E meus dois irmãos, eles conseguiram ir nos três. Foi o Barcelona, o Milan e depois foram no Liverpool também. Caraca! Mas eles moram lá ou não? Sim, eles estão trabalhando lá. Estão trabalhando lá? O que eles fazem no Japão? Um voltou, né? Só tem mais um que tá lá. O que tá fazendo lá? Trabalha em fábrica, normal. Fábrica, né? E trabalha, hein? Você tem um ingresso? É lenda ou é papo? É lenda ou é verdade esse lance aí que os caras lá dormem em cápsula? Não tem, mas é mais em Tóquio, né? Aí o pessoal é caro, tem onde ficar. É uma cápsula que você deita dentro e tem televisão, ar-condicionado. Mas, pra dormir só. Mas sofre pra caramba. Sofre. Não sei, quem tem claustrofobia deve... Não, quem foi daqui pra lá, pra aventurar... Não, eu me adaptei bem lá, né? Fiquei um tempo lá. País legal de se viver, sabe? Só que chega uma hora que você tem que retornar pra cá. Sim. Né? Mas, ó, o Japão, então... Mas o Mano tem razão. Quando ele fala que o Japão, quando ele foi pra lá, é muito bacana. Não, é sensacional, cara. É isso que eu ia falar. Porque muitas vezes, Sombra, o Japão, ele não tá aí nesses roteiros turísticos. Aí o pessoal acaba buscando mais a Europa, Estados Unidos. Mas, ó, a galera que quiser pegar uma viagem top, cara, top, ó, recomendo, cara. O Japão é sensacional. E você pega essa época de dezembro, tudo bem, tá frio, mas não é aquele frio aí que você fala, nossa, aquele frio que não dá pra fazer nada, porque Tóquio no calor também é um inferno. Sim. Então é mais legal, Sombra, porque você pega, por exemplo, numa época de frio, você vai pro Monte Fuji, você vê o morro lá cheio de neve, porque o Monte Fuji também não vai acabar a neve nunca ali, sempre não, vai ter, né? Mas cima, é verdade. Mas você pega aquela época aí que tava, eu não duvido frio. Nada. Não, mas é legal, cara. Na verdade, meu Deus, se eu administrar o Japão, eu acabo com a neve em 2 minutos. Ó, você pega ali, rapidinho. Ó, Japão. Aí não é só Tóquio, porque Tóquio é uma potência mundial, mas tem cidades ali que são próximas, ali que vale a pena conhecer, como Kamakura. Você vai pra Kyoto, que é um pouco mais distante, é legal pra caramba também. É legal, Matinha, vale a pena, é uma puta trip, cara. Há 10 anos atrás só conheci o Jardim Brasil, hein, velho. Mas quando você viu lá o Bimundial do São Paulo e Milan, você tava morando lá? Sim, eu tinha acabado de chegar lá pra trabalhar. Ah, entendi. Aí meus irmãos já estavam lá um ano atrás, né? Aí eles compraram o ingresso e a gente foi pro estádio. Você tem ingresso até hoje? Não cheguei. Não guardou o ingresso do Bimundial? Mas aquele gol do Miller, realmente, lá no estádio, quando ele fez o gol, ninguém comemorou na hora. Aí a gente viu, a gente achou que não tinha sido anulado alguma coisa. Sim. Aí quando os jogadores começaram a comemorar mesmo, aí a torcida... Deu um delay, né? Deu com aquele... porque foi um gol muito sem querer mesmo. Foi muito estranho, né, cara? Mesmo. Foi uma coisa que você fala, porra, rapaz... Eu já tentei comprar esse ingresso do São Paulo. Já tentou? Já, mas o cara fez um leilão... Ah, mas comprar ingresso de um jogo que você não foi, não tem graça. Ah, mas você guarda, pô, eu gostaria. Mas você é mentiroso, depois você vai chegar pro turno antes e vir lá. Não, eu gostaria de ter pra colecionar. Mas ele quer autenticar a mentira. Não, pra colecionar mesmo. Mas o leilão foi muito alto. O legal é você estar presente. Se eu não me engano, o cara vendeu por 8 pau, né? Mas quem deu mais que você, mano? Não, eu não lembro. Pô, 8 conto? 8 conto eu inteiro mais 2, vou ver meu time de novo. Mas o mais emocionante mesmo foi a primeira Libertadores, que o São Paulo ganhou contra o Nils, que eu estava lá no Morumbi. Aquele jogo, acho que foi o mais marcante, assim. É, né? Aquele foi... Bom, pênalti, toda a final é tensa, né? Mas aquele jogo foi... Pênalti é embaçado, né? Aquele jogo no estádio estava... Me diz uma coisa, você que acompanhou, então, o São Paulo em 92, 93, puta time... Qual jogador do São Paulo atual jogaria naquele São Paulo? Ah, eu acho só o Rogério, viu? Pra mim, eu acho que só o Rogério Ceni. Talvez o Luiz Fabiano se encaixaria também, viu? Mas só. O Ganso, eu acho que ele, no auge dele do Santos também, né? Agora, ele tá melhorando, né? Mas eu acho que o Ganso... Se der uma sequência e continuar, acho que ele é um jogador pra seleção. Eu vou ser sincero com você... Na minha opinião... Nenhum. Assim, cara... Sabe, eu tenho que ser muito coerente com o que eu falo. Sim. Pra mim, debaixo do gol, o Zete foi... Não tô dizendo que o Rogério é ruim. Sim. Mas se o Rogério é nota 9, o Zete foi nota 9,5. Entende o que eu quero dizer? Tecnicamente melhor do que o Rogério. Então, sei lá, eu como goleiro, não tô dizendo como ídolo da história de São Paulo, né? Tô falando como goleiro, eu acho que nenhum jogador desse São Paulo jogaria no São Paulo em 92, 93. Como titular, nenhum. Nenhum. Nem pra reserva? Ah, pra reserva. Reserva, sim. Sim, pra reserva você poderia ter lá o Ganso no banco, o Luiz Fabiano. Poderia sim, mas... É. Mas eu concordo com ele. Esse futebol do Ganso, não jogaria ali, não. Porque não dá, né, cara? Eu acho que o Ganso, ele é mais, mais jogador, ele tem mais talento até do que o Palinha, por exemplo, daquele time. Acho até que ele tem muito mais talento que o Palinha. Mas o Palinha era mais efetivo, ele funcionava melhor, era mais ligeiro, era mais dinâmico. O Ganso, né? É mais plástica, né? O Palinha. O Ganso é mais plástico. É, o Palinha tinha também a sua qualidade, é óbvio. É difícil tirar o Mas tinha um dinamismo. É difícil, né? Ah, mas quando o time encaixa, lembra daquele zagueiro Ronaldão? Ronaldão. É muito ruim, mas nada. Muito ruim, mas no contexto muito ruim, do São Paulo, Silva. O Ronaldão hoje faria chover, seria o melhor zagueiro do Brasil. Mesmo, o quê? O Ronaldão? Fácil. Mas. O quarto zagueiro daquele time foi o Ronaldão ou foi o Valber? Eu não sei, viu? Aí quem jogou... Foi o Ronaldão ou foi o Valber? Não, acho que foi o Ronaldão. Acho que foi o Ronaldão. No primeiro ou no segundo ano? Você no disse? Segundo no ano segundo contra o Milan. Acho que foi o Ronaldão. Deixa eu pegar aqui. Que olha, o Valber jogou aquele jogo, jogou o Doriva, jogou o Leonardo, dos Toninho, que Cerezo, jogar, Toninho Cerezo, Palinha, o Miller, o Raí não jogou. Dos zagueiros que eu vi jogar, o mais técnico, com a bola no pé, sem dúvida, foi o Valber. Sim. Mais técnico, o técnico. Ele sabia, eu vi um São Paulo e Palmeiras uma vez, ele deu uma finta dentro da pequena área no Evair, que era uma coisa, o cara saiu jogando, era muito bom, mas era doido. Mas enquanto, enquanto nossa produção vai buscar a escalação de 92, ou melhor, de 93, do Bimundial, vou falar de HDI. Você vai fazer o seguro do seu carro? Então não deixe de cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. Com a HDI você não economiza só dinheiro, não. Também economiza tempo. Bater o carro? Quer ele consertado rapidinho? É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto do seu carro em poucos minutos. E também tem mais uma inovação da HDI, é o Bate Pronto Móvel, que nas férias sai em viagem para cidades de veraneio. Até o final de janeiro, ou seja, esse fim de semana, por exemplo, vai ter um no litoral norte, em Caraguatatuba, no Alto Posto Trevo de Caraguá, na Praça Primeiro Centenário. Então, se acontecer algum problema, é só passar lá. Assim, você já volta com a autorização para o conserto. Para que pagar mais? Pra que perder tempo? Com a HDI você pode contar na hora H. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Esse é o Estádio 97. Vamos trazer mensagens do pessoal através do aplicativo da Energia. É, o Paulo Marcos de Jesus Santos. Fala, galera. Escuto vocês desde 2004. O que vocês acham de Rafael Marques, Valdívia e Dudu jogando juntos? Eu acho que a expectativa é em cima do Valdívia e do Dudu. É. O Rafael Marques eu acho horroroso. O Rafael Marques é muito ruim. Ó, chegou aqui a escalação. Chegou aqui Portugal. Lembra, Portugal? Eu lembro. Zete, Cafu. Torcia muito. Aí, o Valber jogou, mas o Ronaldão também. Também. Valber, Ronaldão e André Luiz. Doriva, Dinho, Toninho Cerezo e Leonardo. Na frente, Palinha e Miller. Puta, é nenhum era centroavante, né? Dois atacantes de velocidade. Você sabe que eu tinha que me esforçar muito pra ganhar esse time, mas eu ganhava, né? Ganhava. Nessa época aí eu ganhei de vocês várias vezes, Will. É, mas que nossa cabeça tava lá fora. Mas na Libertadores 93 foi eliminado. Não, mas isso foi uma questão de logística. É. A gente perdeu pra o Lúcio nunca ganhou uma Libertadores. Isso não diz respeito ao futebol. Você tem que respeitar o profissional, porra. Ô, mano, o Corinthians tá afim de um jogador. É uma pena que me falhou o nome dele. Eu estive conversando com uma pessoa do Corinthians lá ontem. E tá vindo um jogador do O'Higgins do México, do Chile. Higgins. É um jovem. O'Higgins. É um jogador chileno, jovem. Eu esqueci o nome dele, é um volante. É capaz dele pintar no Corinthians aí esse garoto aí. Em muito breve, um menino chileno. Deixa eu só falar uma notícia que tem a ver com São Paulo e com Corinthians, que é o jogo de São Paulo em casa, né? Contra o Capivariano será às 7h30 da noite, na quarta-feira. E o jogo do Corinthians da Libertadores será às 10 da noite em São Paulo também, contra o Once Caldas. Olha a loucura que vai ser. No mesmo dia, em horários diferentes, mas você imagina. Eu acho que possivelmente vão colocar o jogo de São Paulo para quinta-feira. É, vão ter que mudar, porque tá confirmado os dois. Na quinta não tem mais jogo na capital? Acho que não. Porque. Tem que ver. Porque se um campeonato, se uma copinha não conseguiram administrar. Não foi pra Limeira. Como é que profissional vai conseguir? Jogando. Você sabe quem joga no Capivariano? Não tem a menor ideia. Amaral. O Coveiro. Voltou, Amaral? Voltou com. Quantos anos ele tem, mano? Todos, 62. Todos. E o São Paulo que fará os dois primeiros jogos dele de mando no Pacaembu, né? Porque o gramado do Morumbi tá em reforma. Tá certo. O Luciano Galvez, boa noite, amigo. Bom, se o futebol fosse tão fácil quanto o Mano acha que é para contratar jogadores, minha mãe seria diretora do meu tricolor. Melhor que o Aidar, ela é. Não é, que mano, complicam demais. Chupe a corda, bumbum guloso. Olha, Galvez possa ser. Tem, a sua progenitora. Ah, não. Agora, com relação a futebol ser fácil, eu acho que é fácil. Quando você tem dinheiro e boa intenção, o futebol torna-se fácil. Agora, a partir do momento que temos um monte de diretor de clube aí, presidentes bundas mole, tá certo? Que acabam cedendo a todos os caprichos. Ou bundas moles? Não sei. Procura aí o. Pra falar a verdade, não existe o termo. Aí você adapta. Seriam bundas moles. Bundas moles. Então, enfim. Mas é que tá, RG. A partir do momento que você pega um monte de frutos. Então, por exemplo, assim, se você fosse falar do Mota, você fala assim, pra família dos Mota. Na família dos Mota, todos são bundas moles. Na minha. É isso, mano? Não, mas a partir. Pode ser, pode ser. A sua minha, mas a partir do momento que você tem um monte de diretor frouxo, um monte de presidente covarde, que acaba cedendo a todos os caprichos dos jogadores e pagam mares de dinheiro pra essa raça toda aí, eu quero que eles vão todos pro inferno. Porque, desculpa, Sombra, na boa, eu acho que é uma afronta ao país. Um jogador de futebol ganhar 1 milhão por mês. Aí vão falar, mas pô, é uma profissão diferenciada e tal. Concordo que seja. Mas eu acho que você pagar hoje 1 milhão de reais para um jogador de futebol, desculpa, eu acho que é um absurdo. É um tapa, é um murro na boca do cidadão de bem. Porque o cara que ganha aí, Sombra, sei lá, 1.500, 2.000, 3.000, 5 mil reais por mês, mas, o cara, mano, sustenta mas... aí, sei lá, um caminhão de parentes, tá certo? Ou é que seja uma família, mano, de 5. É diferente, Mota, até acho que seja. Mas é que tá, um salário de 300 mil, 500 mil... Já é um absurdo. Mas, mano, já é um absurdo. É, mas pela sua lógica, comparando até com quem ganha 1.000, 1.500, ganhar 100 mil já é um soco no estômago. Mas eu também acho que é, Sombra. Desculpa. É. Eu não tô desqualificando aqui a profissão de jogador de futebol. Não, mas o cara chegar e falar, que nem o Diego Tardelli, referência preciso, pelo salário mínimo do país, né? Sabe por quê, RG? O cara chegar assim, ó, por exemplo, Diego Tardelli. Eu vi uma declaração dele e falou o seguinte: é, então, porque eu preciso sair, eu preciso fazer minha independência financeira. Diego Tardelli, você ganha 500 pau por mês, velho. 500 pau por mês. Sair pra fazer independência financeira. Mas você não entende, mano. Sombra, que... Sombra, eu até acho, eu aceito que o Diego Tardelli possa sair pra China, engordar ainda mais o porquinho que já tá enorme. Tá certo? Até acho. Mas o cara chegar e falar, preciso sair pra fazer independência financeira. Mas esse não. Termo, Sombra, dá vontade de me dar um tiro na testa quando eu ouço. Não, eu sei, eu entendo. Mas aí é o seu ponto de vista. Cada um sabe onde chega a sua independência financeira. Cada um sabe como administrar e acha que é válido. Acho não, que é suficiente. Não, mas é um absurdo, Sombra. Porque, mas... querendo ou não, ó, faz uma conta básica. Básica, tá? Básica. O cara ganhando 500 pau por mês, velho. O cara com 10 anos de carreira, RG, o cara tem 60 milhões na conta, correto? Porque por ano se ele ganhar, não gastar nada. Se ele... Não, calma, já vou chegar lá. Calma. Porque por ano o cara tem lá 6 milhões, tá certo? Vezes 10, 60. Calma, isso. Portuga. Calma, já vou chegar lá. Entendo o raciocínio, calma. Ah, mas o preço do feijão subiu. Se o cara torrar, tá certo? A metade do que ele ganhar... Tá certo? Se ele torrar metade do que ele ganha, ou seja, se ele torrar 30 milhões com mulheres, com Fibidas. Carros, com orgias, enfim, torrou 30 milhões, aí, 30. Se o cara deixar no banco esse dinheiro aplicado aí com uma rentabilidade a 1%, que volto a falar aqui, se eu chegar no banco lá e falar, quero aplicar R$1.000 aqui, a gerente não acha uma taxa de 1% de tá rentabilidade. Louco. Mas se o cara chega e fala na gerente lá... Chega e fala assim, quem você quer aqui? É, então, capaz de dar me chutar ainda no banco. Você quer aqui? Fala a verdade, eu chute. Agora, se eu chego lá, por exemplo, com 30 milhões, a gerente já me olha de uma outra forma. Ela descola um fundo que tem uma rentabilidade de 1%. 1%, RG, em cima de 30 milhões, o cara vai ter um faturamento aí, aposentadoria de 300 mil. É. O cara não consegue viver com 300 mil reais por mês? Ah, eu sei, mano. Desculpa, velho, desculpa. Mas falar que vai sair do Brasil radical. Pra fazer independência financeira, sim, até acho que ele tá no direito dele. Tem 30 anos, 31. Eu acho que ele tem esse direito. Esse é o ponto. Mas chegar e falar, preciso sair pra fazer independência, dá a impressão que o cara ganhava 1.500. O que ele fala, pouco importa. Agora, é ser muito radical... Né? É contestar ou limitar a situação de outrem. Quer dizer, o cara tá lá, ele pensa, ele raciocina em cima daqueles números que foram ofertados para ele. A mesma coisa você. Se você receber uma proposta de 15 vezes mais do que você ganha hoje, o que você tá ganhando hoje tá bom pra você. Mas aí você vai falar, porra, 15 vezes. Não, mas vezes não é isso, RG. O que me incomoda é o termo, tá certo? Que eles utilizam. Tá. Vou sair pra fazer minha independência. Mas aí a justificativa é pra torcedor, pra galera. Mas é que esses caras ganham num mês, tem gente que não vai conseguir juntar a vida inteira. Sim, claro. Verdade. Mas você fala que assim, puta, é um jogador ganhando. Não sei, cara, assim, se estão oferecendo, é um negócio como outro qualquer. Se estão oferecendo, é como um artista de cinema, um ator de novela que de repente ganha uma fortuna aí, porque de repente nem porque tem tanta qualidade, mas porque tem um apelo junto ao público. Tanto... Você quer saber, Sombra, na boa, eu sou a favor da intervenção do governo. Mas vamos falar o porquê. Tem lógica isso que eu tô falando. O governo, ele acaba subsidiando o clube. Porque ele empresta dinheiro, tá certo? O clube deve dinheiro pra governo e não sabe lá quando vai pagar. Já que não sabe quando vai pagar, o governo deveria tomar as rédeas da coisa, RG, estipular um teto no futebol brasileiro. Pra nenhum jogador de futebol pode ganhar mais do que tanto. É, mas isso aí, mano, você vai abrir uma brecha e fala assim, como assim? Você vai regular a minha profissão que pode ganhar tanto? Então vamos regular de médico, de advogado, de todo mundo. Mas indiretamente é regulado. Não. No futebol, peraí, no futebol, RG, número 2, no Campeonato Paulista, a federação estipula quanto tem que ser o valor mínimo. O clube, se quiser cobrar R$20, ele não pode. Porque a federação determinou que tem que ser no mínimo de 40. Ela dá de no mínimo ao máximo, né? No Rio de Janeiro, não. Mas, mano, você não pode estabelecer que a federação que dá o máximo é a Federação Carioca. Estão estipulando no Rio de Janeiro que o ingresso tem que custar de 5 a 50. E aqui? Aqui não tem o máximo, só tem o mínimo. O mínimo é R$40. É um absurdo isso daí. Mas, numa economia capitalista, você não pode... estabelecer que um profissional livre no mercado ele tem um teto, né? Liberal, tem que ser mais oferta e procura, ainda mais uma questão que, assim, é diferente. Você tem um teto lá que um juiz ganha, que um ministro ganha, mas é um funcionário público. Sim. Deveria ser dinheiro, assim. Né? Ainda mais os clubes devendo o que devem pro governo. Mas isso os clubes teriam que fazer uma reunião, mano, e entrar em acordo em baixar os salários dos jogadores. Então, mas aí você vai navegar por um universo que é incontrolável. Por exemplo, você tem esses garotinhos que estão surgindo aí, que cantam essas modas aí, e ganham, sei lá, 15, 20, claro. 30 milhões. E isso é uma loucura também. É artista. A coisa você começa. Tá, mas o artista deve pro governo? Hã? O artista deve pro governo? Mas o jogador também não deve. O clube deve. O clube que é o patrão dele deve. Mas é que tá, Sombra. Tem que existir, tá certo? Um controle. Executado. Mas é que tá. Uma forma de você executar é baixar a bola desses clubes de futebol. Mano. Porque só existe esse salário alto do jogador porque o clube paga, RG. Então tem que cortar o mal pela raiz. Pega e fala, beleza, você quer pagar R$1 milhão pro Fred? Mas você não pode me dever nada aqui. A partir do momento que você não me dever nada, que você não tiver o rabo preso comigo, beleza, você paga quanto você quiser. Mas sabe por que existe isso? Porque dentro da própria política tem um interesse nesse envolvimento com o futebol. Mano, deixa eu te explicar um comparativo. É a mesma coisa. Eu peguei um dinheiro emprestado com você, eu te devo aí, vai, R$1.000. Aí amanhã, Sombra, você me vê jantando num restaurante caro que custou 3 mil a conta. É ruim, né? Aí você pega e fala, tem dinheiro pra gastar aí 13 mil reais num restaurante caro, mas não me paga os mil que tá me devendo há 2 anos? Olha, por que que o jogador, ele não tem culpa disso? E nem deve ser regulamentado isso. Por quê? Você pega, por exemplo, uma produtora de cinema. Você pega uma das grandes produtoras de cinema que todos conhecem. Lá nos Estados Unidos, Los Angeles, cara, Hollywood, o cara é uma puta produtora. O cara contrata o ator pra fazer o filme. Paga lá $20 milhões, dependendo do nome, $30 milhões pra fazer o filme. Beleza. Aquela produtora vai lá e paga o cachê. Agora, se aquela produtora tá devendo pro governo americano encargos, etc e tal, isso não é problema do ator. E a mesma coisa não é problema do jogador se o clube deve pro governo. Se a produtora de cinema deve pro governo americano que cobre a produtora, que processe, que execute a dívida, você entendeu? E a mesma coisa o governo. Tá devendo pro governo? Trava tudo. Trava o clube. Trava. Exemplo, né? Você vê, a gente suja o nome do clube. Você vê lá na Espanha, se fala do Real e do Barcelona. Tem as maiores cotas da TV, tem também as maiores dívidas, como se fala, e tem também todo o apoio financeiro de prefeituras, prefeituras, envolvimento de político. É tudo. Mas ali eles mexem assim, até com o turismo, RG, que ajuda muito. Agora, só uma situação, Sombra, que aconteceu alguns anos na Argentina com o Racing. O Racing Clube chegou a falir. Tanto que houve um ato da torcida no campo deles, no cilindro de Avellaneda, que a torcida foi ao campo sem jogo para comover as pessoas, os mandatários do Congresso Argentino, para não falir o clube. Eles iam executar. O clube ia deixar de existir por dívidas. Tava insolvente. É, tinha que executar, falência. Cara. Não executou, mano, porque a torcida do Racing fez um movimento tão grande na Argentina, ela lotou o campo sem jogo. Portuga, não tinha jogo, eles foram desculpa, lá e lotaram você, eu acho que você estipular um teto no futebol brasileiro seria uma, talvez um dos caminhos para tentar moralizar a coisa. Porque do jeito que tá, Sombra, hoje... Tem um Fred ganhando R$1 milhão por mês. Tem o Cunha ganhando 750. Mas aí não seria a federação, mano. Não é a CBF. É que tá, porque no vôlei tem esse teto. Se não me engano, no vôlei você tem mano, pontos. Eu tô falando com relação aí. CBF, grana, governo, independe mano, de quem vai CBF tomar rédea. E vai falar que você tem que existir o teto. Você acha, mano, que um clube... Ele não pode quebrar... tem teto. Por que, que o futebol não pode deixa ter? Deixa eu explicar, mano. Você acha que um clube ele não pode quebrar... mesmo? Porque é o seguinte. Você fala, olha, os jogadores agora têm teto. Não existem outras maneiras de má gestão? Você pode estabelecer um teto, beleza. Nem por isso significa que o clube vá administrar bem aquele dinheiro que está no caixa. É. Não, mas isso aí é uma outra discussão. E dependendo da má intenção do dirigente, vai se encontrar mil maneiras, mil maneiras desse dinheiro sair do caixa. Mas é que tá, Sombra, aí é um outro problema. Ou a Petrobras não era uma empresa saudável anos atrás. Mas, gente, aí é um outro era, problema, era uma outra discussão. Era um ícone brasileiro, a Petrobras, uma das maiores empresas do mundo. Hoje é uma piada, mundial. Uma grande piada mundial. Pra nós é uma tristeza, pra muitos no mundo é uma piada, não é? E essa ideia de interferência do governo, e principalmente, desculpa, mano, mas no nosso país, no Brasil, aqui não existe moral nenhuma pra ninguém, mas não tem a mínima possibilidade disso, cara. Mas, RG, desculpa, não tem. A moral, uma hora você tem que começar a resgatar, mas, e no futebol seria isso. Mas, mano, vai levar muitos e muitos anos pra chegar essa moral. Mas é que tá, gente, mas uma hora tem que começar. A partir do momento que a gente fica com esse negócio, mas vai demorar muito tempo, mas, uma hora tem que partir, pelo menos, a iniciativa. Se a rádio com relação ao governo, me desculpa, gente, mas o negócio é o seguinte, estipula um teto aí, Sombra, por exemplo, discutir a má gestão, eu concordo com você, se você estipular o teto dos jogadores em R$50, você tiver um péssimo gestor, ele vai quebrar o clube da mesma forma. Lógico. Mas eu acho que a partir do momento que você freia isso daí, RG, estipula lá, um jogador top não pode custar mais do que, vai, R$500 mil. Na NBA, que é um esporte aí muito conhecido, tá certo? O basquete é muito conhecido nos Estados Unidos. Existe um teto salarial. Mas é liga, mano. Mas é que tá, independe. Mas eu acho que tem que ter a mesma postura no futebol brasileiro. Porque amanhã vai ter jogador ganhando, vai, 2 milhões, 3 milhões. Mas você tá pedindo interferência. Você tá pedindo interferência do governo. Mas eu sou a favor disso, RG. Mas os clubes que pagam. E digo mais, eu se sou membro do governo, eu se tô aí tomando conta do Ministério dos Esportes, eu falo, tem mais. Jogador brasileiro que vai atuar na Europa é depois dos 23. Não, isso é outra. É depois dos 23. Isso é eu faço igual o Cuba, só vai sair do Brasil pra atuar no outro clube é nada. E outra, estabelece a meta, beleza. E quem garante que esse dinheiro vai sair de outra forma pro próprio jogador? Exatamente. Mas é que tá. É óbvio que vai existir a forma de burlar. Mas a partir do momento que você pega, por exemplo, o Sombra, salário, tô falando em termos de salário. Se você fizer uma composição, falar, beleza, Luiz Fabiano, ele vai ter aí 300 mil de salário e uma composição unindo marketing, unindo patrocínios extras, venda de camisa, etc e tal, que passe esse valor, ok, tá certo? Faz parte de uma composição salarial. Mas eu acho que o salário em si tem que ser isso. Mas, mano, por que que surgiu o direito de imagem, mano? Foi pra isso. Porra, pra burlar imposto, RG. Então, imposto, você quer acertar o negócio? Não precisa estabelecer teto nenhum. Lógico. É simples. Porra. É como qualquer empresa. Você abriu, não pagou, quebrou. Claro. Fecha. É, óbvio. Tem que fechar. Lógico. Tem mas não fecha, gente. Do Racing houve uma comoção que não deixou fechar. Se eles não fecham, também não esperem outras atitudes. Então, mas aí eu vou voltar a falar igual você falou pra mim. Mas é, uma hora tem que fechar. Não tem que fechar. Eu vou falar o porquê. Eu sou a favor da lei da responsabilidade fiscal. Se o cara que tá lá gerindo o clube... Isso não funciona nem pro nosso governo. Então, mas é que tá. Eu sou a favor, a minha ideia é essa. Eu acho que fechar um clube, RG, eu acho que é uma injustiça com os torcedores, tá certo? Com a história que ele tem. Eu acho que o que tem que acontecer é você responsabilizar o vagabundo que tá gerindo o clube. Então, porque mano, você pega isso um aí, cara, por exemplo, vai, a dívida do... Vai, vamos supor, colocar como exemplo aqui o Botafogo. 30 milhões a dívida do Botafogo. Se quando o cara sair, a dívida tiver em 50, ele vai arcar com os bens dele. Se não tiver os bens, prende o cara. Então, mas é isso que o Benjamin que falou uma vez aqui, né? Falou que enquanto não responsabilizarem os dirigentes dos clubes, aí não vai continuar. Já tiraram isso. Isso aí eles já tiraram lá. Cara, não vão deixar. É estranho. Não, e se aprovarem um negócio desses, e se valer de verdade, na próxima eleição dos clubes não vai ter um candidato. Pois é. Não vai, que ter não tenha. Um candidato. Ninguém quer o Bruno Abreta. Não vai ter mais. Os caras vão ficar lá esperando alguém. Ué, que não tenha. Que não tenha. Ué, você pega gestores aí, ó. Por exemplo, ó. No Atlético. Tava lá durante muito tempo o Calil. Galo, com um bom presidente pro Atlético. Tá certo? É, você pega no Cruzeiro, tá lá o Gilvan. Tá fazendo uma boa administração. Você pega no Flamengo, o Eduardo Bandeira lá. O clone do Boixá. Bandeira de Melo. É um cara aí que também tá colocando o Flamengo no trilho. Você pega aí, no Palmeiras, o Paulo Nobre. O cara comprou a dívida do Palmeiras e refinanciou a dívida, tá certo? O Palmeiras, ele tá autossustentável hoje em dia. Então, querendo ou não, Sombra, quando você pega uma mentalidade jovem, de caras capacitados, eu acho que a coisa acontece. O problema não é ser jovem, o problema é ser capacitado. Sim, mas você tô falando... uma pessoa idosa e capacitada. Não, você não tá entendendo, que eu tô falando com relação a caras novas do futebol, porque o futebol tá contaminado com o Eurico Miranda, tá certo? Uma série de caras aí. Pera, que é velho, você não acredita que ele podia ser uma mentalidade jovem no futebol? Eu tô falando sério. Mas ontem você falou de Eurico Miranda, sabia que ontem eu tava ouvindo uma entrevista dele? Pro Vasco, Portugal. Não, ele tá brigando pelo ingresso mais barato. Então, mas aí que tá. Não entra nessa, Portugal. Eu vi. Mas não é isso, Portugal. Você sabe que tem outro interesse por trás. Lógico que tá. O negócio é o seguinte, com relação ao Vasco, vai falar, mas o Eurico Miranda é importante pro Vasco, concordo, mas pensando num bem maior, falando em termos de futebol brasileiro, ele é péssimo, mas quando você pega dirigentes novos, tá certo? Eu digo, novos é com relação a, não é a idade, Sombra, é com relação aí a presença de um cara novo, aí com uma mentalidade nova. Você pega aí, ó, o Gilvan no Cruzeiro, o Calil que passou pelo Atlético, você pega o Paulo Nobre no Palmeiras, tá certo? Você pega alguns caras aí que estão mostrando que tem qualidade, o Bandeira de Melo no Flamengo, aí que colocou um time como o Flamengo, que tava descrente, tá certo? Era um time que não inspirava credibilidade nenhuma no Brasil. Tanto é que o Vampeta falava, eu finjo que jogo, eles fingem que me paga, tá certo? E muitos outros atletas falavam isso do Flamengo. Hoje o Flamengo não, ele reconquistou uma credibilidade que ele tinha perdido. Ele reconquistou, gente, isso daí é legal. Quando acontece uma coisa dessa no futebol, a gente tem que valorizar. Bom, pessoal, já que estamos falando tanto de dinheiro, vamos falar da BV, Narigudo? Olha só, amigão, 2015 começou, hein? E o que tem de conta pra pagar? Rapaz, mas é conta que não acaba mais. Eu tenho uns 16 quilos de conta em casa pra pagar. Você ficou apertado com as suas contas, amigão? Tá precisando de dinheiro? Quem não tá, né? A BV Financeira tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. E olha, entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano. Telefone da BV, anota aí, 3003-7888. Ou acesse www.bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. BV! Perfeitamente, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Agora nós vamos falar da promoção que tá bombando. Vamos falar da promoção então. Pai Trilha do Avião. Boa, é isso aí. Do Estádio 97. O avião do Estádio 97 vai levar você, ouvinte da Energia 97, para assistir Barcelona e Real Madrid, o maior clássico do planeta. Para você concorrer, fique ligado aqui no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Lembrando que o último dia, quando passarão os aviões, será no dia 27 de fevereiro, tá bom? Aí, a partir do dia 2 de março, o primeiro que entrar ao ar ao vivo aqui no Estádio 97 e disser, olha, no dia tal, no dia que você anotou, eu ouvi tantos aviões passando no ar. A gente vai conferir aqui na nossa planilha, se de fato você tiver razão, se no dia que você mencionar, tiver passado tantas vezes aí realmente o avião, você vai ganhar o direito de ir para Barcelona, assistir Barcelona e Real Madrid na companhia do RG número 2. Se você puede. É verdade. Leia muito, leia direitinho o regulamento no nosso site, 97fm.com.br. 97fm.com.br. Olha que maravilha. Vai para Barcelona em voo direto, não tem escala não. Aquela história, vai dar uma... uma pingadinha, vai dar uma pingada em Madrid, depois vai pra Barcelona. Não, São Paulo e Barcelona direto, sabe por quê? Porque só a Singapore Airlines faz essa conexão direta, São Paulo-Barcelona. Show de bola, hein? De vocês aí não passa por Jequié, não, não, não, eu queria, assim... Se passasse, eu te levava. É, Jequié. Ó, se a gente passar lá, em Jequié, a gente abre a porta, se pula. Se passar, eu te levo e jogo você lá de cima. Essa rádio é uma peça da bubônica. Por quê? Porque, olha, vai ter show do Paralama do Sucesso. Vai. Não é aquela que, Paralama do Sucesso, não é aquela que canta Vital e sua moto. É, ele mesmo. É, isso. O que tem a ver aí? E aí? Fala, porra, Ceará. O que foi? Um LP eu tinha deles aí. Logo quando LP. eu cheguei do norte, tinha lá, Vital e sua moto, né? Foi, ela boa, 84. Aí tem outra promoção dessa rádio tempo. Aqui, que é o... Como é que é o... Navio. Navio! Navio, é. Com o Léo Jaime, né? Sim. E cantava aquela, assim, eu gostava de dizer, ela vai de carro pra escola e eu só vou Ceará, a pé. Onde você quer chegar? Eu quero ganhar pelo menos um... Ele quer chegar em Barcelona. Barcelona. Quer, mas eu quero ganhar pelo menos pra chegar em Barcelona. Um convite pra overnight, de ter um convite pra overnight. Um convite pra overnight, qualquer porra dessa rádio. Então, eu vou dar um convite, eu vou dar um convite pra você ficar passeando com o Zé na Paulista. O Zé Antônio. Então, olha, sombra... anota aí quantas vezes você ouve o avião da energia passar, tá bom? O avião do Estádio 97. E você vai pra Barcelona. E além de tudo, de você conhecer uma cidade maravilhosa, de você poder visitar a região da Catalunha, que é sensacional, com ótimos restaurantes, polos de compra maravilhosos, né? Você vai conhecer tanta coisa de uma região, uma das melhores e mais bonitas regiões da Europa, e também vai ver um clássico sensacional, Barcelona e Real Madrid. E tem o jogo, né? É, e tem o jogo. E tem o jogo, só pensando, né? Mas você vai ter que comprar ingresso? Não, tá na mão, o ingresso aqui já trancado nas gavetas. Tá vai. Tudo pronto. Vai ver Luis Suárez, Neymar, vai ver Messi, vai ver Xavi, vai ver Iniesta. O CR. Isso só por parte do Barcelona, por parte lá do Real Madrid. CR. Vai ver o CR, você vai ver o Benzema, você vai ver o Bale. Você Tony vai ver Kroos. O... Quem? Toni Kroos. Toni Kroos, é verdade. É aquele, James Rodrigues. James Rodrigues. É muito jogador bom pra todo lado. Um acontecimento, assistir Barcelona e Real Madrid. Não é não, Choiti? Sim, muito bom. É, estranho e no pode ninho, ser o último jogo do Messi, que é né? Hã? Vai que o Messi vai embora. Vai embora. Mas faz o treinador. A dúvida é se o cara vai ver o treinador lá no Barcelona. Tá tendo uma briga até ainda. Chegar lá o treinador. E o charme nisso tudo. Passear por Barcelona. Com RG. Charmoso demais. Na companhia do velho. Hein? Passear com em Barcelona. Bater uma paella. Velho, já pedi lá pro pessoal da agência catalã. O pessoal da agência catalã. Tapas, comer tapas. O pessoal da agência catalã de turismo sempre sintonizado no estádio vai mandar 1000 guias aqui pra você. Pra você saber tudo da região. Já, pode começar a mandar porque eu já quero sentar lá aí. E fazer a rota. Promoção avião roteiro. Do Estádio 97 tem apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. Inclusive, através do site, vocês vão poder conferir no Singapore Air. Vocês podem conferir passagem, singaporeair.com. Promoção de passagens para Barcelona por $788. É impressionante. É isso mesmo. É isso mesmo. E também apoio da Agência Catalana de Turismo. Sim. A Catalunha é anfitriã dos grandes eventos esportivos. É verdade. Tanto é que temos lá a boa e velha Fórmula 1 acontecendo lá. Sim, é verdade. Né? Vai ter esse ano ainda. Inclusive, circuito maravilhoso numa cidade sensacional. Só pra completar aquela informação, mano, do jogador chileno que o Corinthians estava atrás, um abraço ao Igor Mendonça que mandou aqui pra gente. Ah, ele mandou pra gente. Gente fina. O jogador é Francisco Arancibia, joga no O'Higgins. Arancibia. Acho que é um jogador de muito Arancibia. Talento, mano. Vamos ver se vem pro Corinthians. Arancibia. Vá, ó o avião aí passando, cara. Abaixa a cabeça. É, baixa aí. Olha o estádio passando aí, ó. Baixa aí, Ceará. Abaixa aí, Ceará. Eu quero tanto ir pra Jequié, cara. Passou mais um avião aqui. Mota, notícias do Porco, Mota. Ah, Palmeiras, Domênico. Cadê o Domênico? Porra, velhinho. Domênico. Ah, porra. Domênico de volta segunda-feira. Nossa, ao aguenta, vivo, hein? Em cores. Aguenta, o Domênico é tão azarado. Que aguenta o homem. Ele volta no gênero. Pode voltar. Um perde, vai ter um placar. Logo da pessoa. É muita zica, né? Um mês inteiro de felicidade. Só coisa boa. Dando chapéu. Só dando chapéu. Você achou aquele desenho do Pantera Cor-de-Rosa, cara? Uma nuvem na cabeça. É muita... Quando ela sai de casa, ela chove. Ela é muita, sol, é muita praga, velho. Vocês estão com essa louco, senhora. Véio. Deus do céu. Então, o Palmeiras aí que não terá o Dudu nem o Alan Patrick aí, estão fora da estreia do Paulista, e né? Patrick! Porque a documentação ainda não está pronta lá, né? tem que chegar aqui. E os caras pensavam o quê? Os caras estavam jogando no Brasil, tá tudo certo, só muda de time no Brasil. Mas esses já estão certos, Montinho. O que a galera quer saber é Aranha e Arouca. Ainda não tem nada certo, mas nada. Diz que tá bem encaminhado. Pô, mas ser encaminhado faz 15 dias. Gente, mas agora eles não podem dar nada como já acertado. Ele ainda tem uma questão judicial a resolver. Não, o Arouca, o Aranha não. O Aranha já resolveu. O Aranha já resolveu com o Santos. Agora tá resolvendo com o Palmeiras. O Aranha tá resolvido, é confundido. O Aranha não tem pendência nenhuma. Só chegar lá e... Tem a pendência aí jurídica. E quem vai jogar? Será que é... Então, será que é porque o Fernando Prass anda dando umas entrevistas aí que... Meu, esse negócio aí... Não... Ele falou que se não tiver satisfeito com o trampo dele, que manda embora. Já mandou uma dessa? Falou, ele deu entre os coletivos. Ele falou que é problema dos caras. Que precisa de mais um goleiro aí. É traz aí. É isso que ele falou. Mesmo. E aí ele foi meio coçar os braços... Foi coçar o braço que tava... É verdade, aquele braço dele não mexe direito, RG. Não, não, para. Eu vou trazer o prazo aqui, eu quero ver você falar pra ele. Não, ele tá bravo comigo, ele ficou bravinho comigo aí. Ele ficou puto com você? É, ficou. E você não tá dormindo por isso? É, pô, tô dormindo na pia, porque ficou chateado. Para que ele vai ligar aqui essa semana. Você tá parecendo o seu pai, você tá arrumando confusão com todo mundo também, né? Não arrumo confusão, só falo a verdade. Ué, mas ele sabe por que ele ficou bravo, RG? Por quê? Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Que ele ficou bravo. Vai vendo. Ele ficou bravo, pura e simplesmente, pelo fato de eu ter dito o seguinte. Que ele tava demorando, viu? Ele tava demorando aí pra voltar, porque ele se machucou antes da Copa. Sim. E passou a Copa. Passou dois meses e ele não voltou. E o Palmeiras pra cair. Eu falei, gente, esse Fernando Prass tá de brincadeira. Se ele tiver 60%, já tem que estar em campo. Porque a molecada do Palmeiras tava falhando. Você vê lá o Bruno, o Deola, todo mundo que entrou, entregou a paçoca. Aí você mandou o recado pra ele. Aí eu falei, gente, essa lesão aí precisa ser revista. Eu falei, não sei se o problema é do prazo, do médico. Eu falei, mas pô, a lesão aí tinha o quê? O período, sei lá, de dois meses pra tá bom? Mas eu li que o negócio dele foi raro. Então, mas é que tá. Bem complicado. Aí eu falei, se o Fernando Prass... Não, eu falei, se o Fernando Prass tivesse ido no IML, pegado um braço à base de troca e colocado no lugar do dele, já tava curado. Possivelmente já tava apto a jogar. Nossa, aí ele ficou xarope, bravo. Mas isso é motivo pro cara ficar bravo? Foi isso. Você é um louco. Eu falei, se tivesse amputado o braço, colocado um novo no lugar, deixado dele a base de troca no IML, que o cara que tá morto não vai mais usar. Tanto faz se o punho tiver ferrado, cotovelo bichado, o cara não vai mais usar o braço. Pega um novo, coloca no lugar, reimplanta, RG. Você com três meses já tava mexendo o braço. A medicina jamais deveria deixar de estudar o seu cérebro. Não, jamais. Mas é verdade. Tanto é que eu falava aqui que tinha que usar partes ósseas. Tá certo? Partes ósseas. Partes ósseas do corpo humano. É. Pega aí, por exemplo, mortos. Você pega aí, o cara acabou de morrer. Vai lá e troca. Não, é verdade, tem partes do osso, RG, que você consegue fazer aí uma adaptação pra um outro cara. Tá vivo. Você tira do morto, tá certo? Tira do morto e põe no vivo. Você usa partes ósseas do cadáver, tá certo? Você pega ali um esqueletão que não vai mais ser usado pra nada, a terra vai comer. Põe num outro cara, sei lá. Um cara do Vasco fez isso, aquele cara que jogava no Vasco, lá, o Éder Luiz. É verdade. Ele usou o menisco do morto. Informação de placar, pela Copa do Rei na Espanha. Copa do Rei. O Atlético de Madrid vai perdendo em casa por 2-3 pro Barcelona. Então tá dando o time protagonista da nossa promoção até o estádio. Alô, Neymar, prepara a casinha aí que eu tô chegando. O Barcelona ganhou em casa. 1-0, né? Exatamente, esse placar aí é péssimo pro Atlético de Madrid. Não que eu torça pro Atlético de Madrid, eu torço pelo Miranda, mas... Que tá jogando, inclusive. Eu gosto do Simeone lá na Atlético de Madrid. E os caras vivem querendo tirar o Miranda lá de qualquer jeito, né? Um monte de proposta aí. Ninguém leva. Falar, né? Ninguém leva. Foram essas notícias do Palmeiras? Não, o Arouca e a história do Arouca com o Santos e Palmeiras. O Palmeiras ofereceu 3 jogadores ao Santos, né? Um deles seria o Medieta e já foi rechaçado. Não queremos. E já foi rechaçado pelo presidente, falando que não, né? Se for pra fazer algum acordo, seria 10 milhas. Eu só continuo... Isso aí. Continuo dizendo que preciso de reforços. Mais? Mais. Porque o trabalho... Agora a pressão tá pro teu lado, irmão. É a longo prazo e o Palmeiras... Jogador tem. Ô, Carioquinha. Onde está o Domênico Gato para reclamar? Não segura essa onda não, que você vai ver onde você vai com aquela mulher bonita lá. Antes do próximo ouvinte, no 3284-7097, aqui no Estádio 97, o Mano vai falar da Polo Ar, mano. Opa, vamos lá, Sombra. Que calor que tá fazendo hoje em São Paulo, hein? Olha, tá mesmo. Quase 8 da noite tá sol ainda. E não tá com cara de chuva, hein, infelizmente. Não tá, velho. Meu Deus do céu, velho. Sabe como você pode se livrar desse calor, amigo? Ouvindo esse recadaço aqui da Polo Ar. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigo? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. A Polo Ar Você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top e eu recomendo, tá bom? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, se você estivesse vivo, eu te daria um beijo na boca, tá bom? E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split high-wall de 9 mil BTUs. Que baita presentaço, hein? Vai gelar a tua casa, o teu quarto, a tua sala, enfim, onde você quiser. Quer ganhar o seu? Liga aqui no Estádio 97 na sexta-feira que tem o quiz, tá bom? Acertando as três perguntinhas que eu fizer, são básicas, muito simples e fáceis, você leva pra casa um split high-wall de 9 mil BTUs da Carrier. Acessa aí, amigão, poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! É, ó, São Paulinos, corintianos, daqui a pouco tem informações aí, fique ligado aí, vamos falar da questão do Centurion, vamos falar se o Wagner Love tá vindo pro Corinthians ou não, tá bom? Agora tem o 20 no ar, 3284-7097. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É o Alex Fernando Gomes Ferreira de Osasco. Alex Gomes Ferreira de Osasco, é isso? Alex Fernando. Alex Fernando. Olha que beleza, mano. E o Alex, quantos anos? Eu tenho 30 anos. Aí, RG, trintão. Essa idade o cara ainda tá Alex, né, mano? Tá mesmo, RG? Oh, trintão, velho? Depende, velho. Ah, idade não é sinal de felicidade. Ah, mas ajuda. Você não entendeu o trocadilho de cartalé. Não, eu entendi, mas eu quis estar. Entendeu? É, mas ajuda. Boa, RG, boa, mandou bem. E o Alex, qual bairro? Aqui é o famoso Jardim Conceição. Jardim Conceição, eu me lembro. Muito bem. Opa! Abre só um pouco a boca. É um abraço pro meu amigo Naninha que toca lá. É tanta plástica, né, velho? Nossa, parece ser uma boneca. Conceição, eu me lembro. Quem? Calbi? O Calbi toma uma mingau na veia, RG. O cara não mexe. Tem que pôr na sonda, mano. Tá de brincadeira, mano. O cara não consegue nem abrir a boca pra tomar sonda. Você abre uma confusão com todo mundo, rapaz. Nossa, você tá uma metralhadora. Agora o Calbi também, pô. Mas eu vou falar um negócio aqui. O Calbi, velho. O Mota tá rindo muito. O Mota tem cara de que vai ser o primeiro a fazer plástica aqui. Eu? Se já não fez. Você mete umas picadas de botox lá de. O Mota é André Soraki que fez. Mano. Vamos fazer direitinho aqui do Tourette. O Mano fez uma plástica bonitinha no Mota. O Mota é o primeiro a fazer na testa. Ó, o garoto da TV é humano, não sou eu. Eu preciso fazer na testa, mas eu ainda não fiz. E o Mota é o amigo André Querubim. O primeiro cara do rádio a ter hidrogel no cérebro. E vai ter que ficar... Tá necrosando. Tá necrosando. Ô, besta, eu tô aqui, não tô... Mas tá danificado. Tá danificando. Nós somos sinceros de falar na cara. Não, não. Besta. Vamos fazer uma cirurgia. O meu tá normal aqui. Vamos fazer uma cirurgia. Não tem um buraco na minha cabeça, não. Vamos deixar você bonitinho. Fica parecendo aquelas casas de tatu na minha cabeça. Calma-se, vamos deixar você bonitinho. Você vai ter que fazer uma raspagem igual a Vanessa Urach. Vocês falam? O Benja fez botox no sovaco. Quem? O Benja. É mesmo? Mas vai falar um transpirado. Parecia uma cachoeira. Não, mas isso aí é bom fazer. Porque senão você vai ficar sovaco parecendo. Um botox lá, mano. No sovaco. Olha, uma fralda de neném. Eu me conheço há mais ou menos 15 anos. Se você me aparecer. Eu preciso fazer no rosto, não, eu vou fazer. Não, no rosto não. Mas se você me aparecer com o sovaquinho preenchido lá na Vila Maria, já estão. Você é louco, rapaz. Aliás, tem uma foto. Tem foto tem do lábio, ele vai fazer aqui, o lábio. O mano vai fazer o lábio. Quem quiser ver o mano das antigas, tem uma foto do mano. Imagina o mano assim, ó. Mano Jolinho. Tem um aqui. Tem um aqui que daqui. Tem um aqui, ô Soma, que daqui uns 6, 7 anos. É. Vai estar quase igual o Calbi Peixoto. Vai por mim, velho. Você vai ver. Ô, Alex, você já fez alguma plástica aí, Alex? Não, por enquanto não. Eu tô fortão ainda. Fortão. Ô, Alex, você trabalha com o quê? Então, rapaz, eu tô desempregado. Mas por opção? Peraí, vamos ver se a gente arruma emprego pra você lá na agência bancária, lá do nosso estranho negro. Tem vaga lá pra ele, ô Choique? Né? Tem que ser concursado, né? É concursado. Ih, velho, aí pegou. O que você faz? Era auxiliar de produção numa multinacional, porque eu não posso falar o nome, né? Ah, auxiliar não, mas peraí, você tá desempregado por opção? Porque precisa ver também as vezes. Para, mano. Ué. 30 anos e por opção. Eu já tenho nego ficar desempregado por opção. Mancada na firma e mandou embora. Né? É, mas que mancada que você deu, foi muito grave? Faltava, chovia, eu não ia. Você não ia dar um dia, ele é honesto pelo jeito. Oh, então você pediu também esse. Mas na verdade a gente vê que o cara é honesto, porque no Brasil o cara tá desempregado só por opção. O governo que a gente fez, o trabalho que a gente fez nesse país. É. Na verdade, eu parei por opção também. Oh, até você que você tá sumido. Não, tô sumido não em 2018, mas tô voltando. Oh, quanto foi você tá em nenhuma mídia, quanto não fala nada. Quanto foi o tapa que deram na Petrobras lá? É, aquilo tudo? Bi. Isso aí é uma marolinha. 88 bi? Mas diz que é mentira, que 88, isso aí tá engano, foi um erro. Nada, não sei de nada. Cálculo não é 88 bi. Não, deve ser mais. É. Ah, o cara devolve 200 milhões e não com nada. 88 bi é um piso da verdade, na verdade, Lido. É o PIB do país. Na verdade, Lido, a gente é a favor da corrupção, se ela houve, que ela seja investigada, correto? É. Mas não no seu governo. Não no meu governo. Eu praticamente não vi nada. Não viu. Eu só gostaria que fosse investigado a fundo, talvez no cabeleireiro. Seu governo mais cego que eu já vi. Não quero nem ver o nada. O meu governo é mal começou, segundo o mandato. Então, vocês vão ter que me aguentar. Você é o retrato. Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Você é o retrato da lei nesse país. Tem venda nos olhos. Não, na verdade, eu sei porque vocês reclamam tanto. Vai querer o dinheiro, falou. É tudo tão ótimo. Mas, o Brasil tá maravilhoso. Está usando seguro-desemprego? O Alex? Alex? Opa, Alex, oi. Tá usando seguro-desemprego? Não, tá... já acabou faz tempo. Já acabou? Nem acho que eu olha nem lá, presidente. Aliás, foi um dos cortes que eu fiz no meu governo. Esse negócio de gente aí com seguro-desemprego, só depois de um ano e meio. Quanto que é que chovia? Quanto que era o turu? Oi? Quanto que era o turu do desemprego? Era 3 meses. Não, valor. Que eu recebia lá? É. Ah, se eu não faltasse, era 1.100. Porra, meu, mas você também, mano. Você também só dá mancada, né? Você tá pedindo também, mano. Ô, você bebe, não vai trabalhar. Mas ele é honesto. Porra, você é um porra. Ele fala que ele faltou. Ele podia mentir aqui pra gente. Foi assim, ó. É a chuva, ouvinte. Eu comecei a faltar, mandaram embora falar. Mas por que você fez isso? Você tá de sacanagem. Eu fui vacilão mesmo. Auxílio. Quantos anos ele tem? E no auxílio. Ele não ia trabalhar. E no auxílio de desemprego, você também não ia buscar isso? Ah, se chovesse muito, não. Olha lá, vai. Tá ele fica em casa dormindo. Ele é de açúcar, velho. O problema dele é com a chuva, pô. Ele fica em casa dormindo, vendo a sessão da tarde e tal. Ah, hoje eu não tô afim. Ah, porque eu trabalhava à noite, era mais aquele Intercine na época. Ah, o Intercine, você ficava vendo novela. Na verdade, não precisa trabalhar, Lidinho. Eu vou fazer o guarda-chuva família pra você. Você vai pegar o seu guarda-chuva, vai fazer um bote, pega um além bote. Do bolsa, família. Eu não sei porque vocês reclamam tanto do governo. Tá vendo, cara? Maravilhoso. É. Ô, esse aí é... Alex, que oi. Time você torce, hein, Alex? Ah, o Palestra Itália. Nós estamos compreendendo o seu problema. Vamos voltar a ganhar títulos no Palmeiras. Você tem que voltar a trabalhar pra poder comprar o Avante e ajudar o Palmeiras, mano. Senão vai acabar. É. E esse rádio aí, mano? Ele joga mesmo é... Bem, chinelinho, velho. É chinelinho, velho. Já vi que é o chinelinho. O Palmeiras tá contratando. É, falam que não é. Não, que lá é o Haydn. Esse daí do Palmeiras aí falam que é Rieder o nome dele. Rieder. Ninguém conhece esse cara, mano. Muito estranho, como é que um cara desse vai me aparecer na Fiorentina, vai me aparecer... Mas ninguém vai chamar de Rieder, vai chamar de Rieder. Vai falar Rieder. O chinelão, velho. O Valdívia ficou com ciúme. Vai fazer dupla com o Valdívia, né? É, o Valdívia ficou puto lá, ele falou, o chinelinho do time sou eu, velho. Não tem essa ideia, não. Mas, amigo... Tomou a vaga já. É, você tá feliz aí com os reforços que o Palmeiras tá trazendo? Agora pode ser que pinte aí o Aranha, o Arouca. E aí? O Aranha e o Fernando Praz, mano, é que vocês falou aí, meu. É no... Não dá pra levar ele numa mudança, pegar um peso, porque anda com fiado, né? Meu, você vai nas do Mano? Não vai na do Mano. Não, mas é verdade, gente. Outro dia lá o Praz foi pegar um filhinho de uma mulher no shopping pra tirar a foto, caiu. A mulher pega com o esquerdo. Não. O direito não confio, mas é verdade, lógico que é absurdo. Ô, se o Fernando Praz fosse garçom pra levar um prato com aquele braço direito dele, velho, você acha que o cara ia levar? Levava nada, quebrava tudo, mano. Falar em Palmeiras, um jogador que pode desfalcar na estreia é o Amaral. Que está com dores. Esse volante é bom de bola, hein, cara? O moleque jogava no Goiás lá, esse moleque é bom. Parece o Zé Roberto tem futuro ou não? Quem? O Zé Roberto. O Zé Roberto, cara, ninguém pode questionar aí a qualidade dele. O problema é o físico, né? Eu tô falando que ele já passou da idade, né? Não, mas o Zé Roberto, se ele jogar no meio, é porque parece que o Oswaldo vai colocar principalmente ele aí na lateral. Ele falou que o Zé Roberto no time dele é lateral esquerdo. É, eu, particularmente, acho que o Zé Roberto já não tem mais esse pique todo. É, o Zé Roberto renderia muito mais jogando com o Valdívia no meio do que na lateral, cara. Mas vamos ver, o Oswaldo que tá apostando, vamos... Vai que ele faz uns golzinhos, vira ídolo, confiança, né? Mas sabe o que acontece, gente? Eu acho o seguinte, o time do Filipão, com todo o respeito ao Filipão, ele que joga com 5 volantes, 3 zagueiros, e aí ele... se dá o luxo de liberar um lateral com um pouco mais de talento, que é o Zé Roberto. Que, na verdade, mano, ele jogava na intermediária. Ele não chegava nem na linha de fundo e nem marcava na linha de fundo dele também. Ele jogava na intermediária. Hoje em dia, no Palmeiras, ele não consegue fazer isso. O Palmeiras não joga assim. Ah, mas na boa, cara. O Zé Roberto, pela qualidade que ele tem aí, pela visão de jogo que ele tem aí... Meia. Velho, põe o cara do lado do Valdívia. Oh, o cara vai deitar ali. Você quer fazer uma coisa muito assim? Põe ele de segundo volante quando for um adversário muito fraco aqui no Palestra. Ah, por exemplo, Palmeiras... Segundo volante corre muito, velho. Palmeiras e 15 de Piracicaba. Dá pra você armar um meio campo com Amaral, Zé Roberto, Alan Patrick e Valdívia pra cima dos caras. É, mas como eles vão ter... Como o Dudu vai jogar por aquele setor esquerdo, eu acredito frente, que o Zé Roberto, ele não vai avançar tanto. Segundo volante. E de repente vai surpreender ali, às vezes caindo em diagonal pelo meio. Trocas e inverte com algum volante pra cobrir. Quando você pega um time pequeno em casa, você pode jogar com um volante só de marcação e os outros saem. Ô, mano. Oi, nós vimos aí com o Cláudio Leite. O que que nós faz com esse cara, mano? Quem? Cláudio Leite. Não, o Michael Leite. Cláudio Leite. Cláudio Leite. Michael Leite. Beleza, homenagem ao artista Cláudio Leite. Você é louco, mano. Tá muito louco, hein? Pega a bola, ele vai puxando e vai correndo. Então, tá muito louco, hein? Mas o Michael Leite, cara, ele tava jogando no México. Dias, né? E quem viu ali o Michael Leite jogando no México falou que ele foi bem, cara. Mas não dá, hein? Ah, não deve ter 30, mano. Desculpa, o Michael Leite é gente boa, parece ser um menino bonzinho, gente fina, mas. Não, Portuga, eu acho que no Palmeiras agora ele não vai ter muita oportunidade, porque o Palmeiras é naquele setor de ataque, ele tá bem servido. Mas. Não dá pra confiar, não, meu. É uma boa moeda de troca, velho. Michael Leite tem mercado. Tem que contar que o joelho dele, sim, tem que pegar num cadáver, igual você falou, que o joelho dele foi torcido e retorcido, lembra? É. Rapaz, ó, eu acho que ele vai afundar o Palmeiras mais, mano, aquele cara. Que ele pega a bola e chuta pra cima. É muito pessimista, mano. Mas nem vai jogar, pô. Desculpa, é verdade. O Michael Leite, desculpa. O Michael Leite, sinceramente, é um jogador bom pra Portuguesa. Vai jogar aí no Bragantino. Não, ele não merece isso. Não, não dá, não dá, mano. Não dá, mano. Não dá, não, mano. É ruim. Ô, Alex. Ô, valeu pela sua participação. Tomara que você arrume emprego em breve, se você quiser, claro. Ô, né? não tem uma vaga pra mim, não, mano. Aqui os negros não podem faltar, meu. Ô, Gago, não pode. Ô, Gago. Ô, Gago, você dá umas, né? Zé Ruela, né, mano? Não, mas o que faltava era morar no emprego, Mota, porque ele não precisava acordar cedo. Já baixei a ficha dele aqui, ó. Pelo amor de Deus, Gago. Gago? Gago? É a pedra dele, Gago. Por que Gago, Alex? Então, porque eu gaguejava pra caramba. Ah! Eu tô melhor um pouco agora, né, meu? Tamo vendo. Mas falaram que você ia jogar bola aí, não ia trabalhar. Ah, mano. Tá chovendo, né, amigão? Tá chovendo. Então, mano, acho que nem chovendo eu ia jogar bola com a quadra coberta. Eu não gosto de eu tenho um amigo empresário, eu vou arrumar um trampo pra você, velhinho. O quê? Testar rede. Testar rede? Testador de rede. Testador de rede é bom. Alex, um abraço pra você, cara. Tudo de bom. Deixa eu mexer aí, mano. Vai, mano. Faz aí. Só a nova linha Bozano me garante barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, mas você vem buscar o prêmio, né? Então. Eu não vou, não. Que chover, ele não vem. Não vou, não. E parar o metrô e o treino vou. Tá, mas não, ó, são 3 dias úteis, tá? Você tem quinta, sexta e segunda, tá bom? Mas se chover esses 3 dias aí, eu não vou, não, meu. Não, mas não tá chovendo. É brincadeira, eu vou. Traz o seu documento, tá bom? Firmeza. Brigadão aí, uma ótima noite pra vocês aí. Valeu, muito obrigado. Cara. Valeu, cara. Valeu. Esse é o cara. Obrigada, figura. E você, tá procurando investimento seguro? Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Esser. Só Esser tem empreendimentos próximos ao metrô, taxa de valorização comprovada por pesquisa acima da Selic, apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. A quinta melhor solidez financeira do mercado, segundo a revista Isto É Dinheiro. Gostou? Então olha só o que a Esser separou para você. Olha esse empreendimento aqui, ó. Hyper Home Design. Alto da Boa Vista, estúdios de 31 metros quadrados, fica em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Mas tem outro aqui, olha, o VIP Augusta, estúdios de 29 a 34 metros quadrados, na Rua Augusta, esquina com a Caio Prado, ao lado do Mackenzie. Também tem o Startup Liberdade, fica na Liberdade, com apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, com suíte e próximo à estação São Joaquim do metrô. Ou seja, chega lá tranquilo. E tem aí o charme da Vila, na Vila Prudente, com apartamentos de 58 metros quadrados, com suíte, ao lado da estação Vila Prudente do metrô. Para saber mais sobre todos esses empreendimentos, ligue 3066-0900, 3066-0900. E não fique de fora. E não esqueça, lançamento é Esser. Acesse o site esser.com.br e conheça as outras oportunidades de investimento ou moradia que a Esser separou para você. Mota, traz notícias do São Paulo. Oferecimento de Estomazil. Alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, Mota. Então, o presidente do River aí recusou a proposta do São Paulo pelo Balanta, né, o zagueiro, falando que não ia fortalecer um possível adversário na Libertadores. Sim. Né? E também o Racing aí aguarda aí uma proposta. Dizem, né? Que sexta-feira, até sexta-feira, quem sabe a história vira aí, e o Centurion. Há quem diga que o São Paulo chegou e falou assim, ó, ou vocês mandam, a oferta nossa tá aí, ou vocês mandam a papelada até sexta-feira, ou nós vamos pra segunda opção, que é o Mancuello, jogador do Independiente. Mancuello. É bom jogador. Tem um outro. Não é na linha velocista. Não. Ele é um meia. Tem um ponto esquerda pequenininho do Independente, também é muito bom jogador. Agora, esse rapaz... Por ontem, Túlio, do Independente, eu não vi nada de bom. Não, tem um pequenininho lá que joga bola. Esse menino, na Argentina, as pessoas comparam a posição de jogo, hein, calma, com o Di Maria. Diz que ele tem algumas semelhanças no futebol dele. Joga pela esquerda também. É um jogador muito rápido, Centurion. Dribla bem. Às vezes toma algumas decisões erradas para definir lance, mas é que ele é jovem, né? Tem 20 anos. É bom jogador. São Paulo, Centurion? Eu acho muito bom jogador. O São Paulo fechou com um zagueiro de 17 anos do Botafogo, né? Lianco. Uma promessa aí que muitos outros times parece queriam. Parece nome de bebida, né? Martini Lianco. Lianco. Ô, Mota, e por falar e em Botafogo... O sobrenome dele que é esquisito, viu, mano? É Vojonovic. Janovic. Acho que é. Então... E o Cafu hoje, chefinho, pra sua alegria, pra nossa alegria. Fala a verdade, Jonathan Cafu, bom pra caramba, veio da Ponte Preta. Treinou no lugar do Kardec. Veio da Ponte Preta, mas o Kardec é meu amigo também. Um amigo meu que tava lá cobrindo São Paulo, falou que o Kardec ficou com uma cara... Pera, vocês tiraram o Kardec do vizinho e agora estão botando o Kardec no banco. Vocês estão de sacanagem. O problema é nosso. Vocês estão de sacanagem. Vamos falar a verdade, eu tô falando sério agora. De sacanagem. Eu acho que isso daí, gente, é uma experiência. Não vai ser definitivo. Ele tirou pra ver como é, Murici. Vamos ver, o menino. Oh. Um cara de velocidade. A questão... De repente, mas o Kardec não é um problema. Assim como o Luiz Fabiano não é problema, assim como o Luiz não é problema. O problema é você estar com os três ao mesmo tempo muito, em campo. Muito lento, né? Não fica... Até porque não vai jogar sempre. Eu sou chato demais ou esse time fica muito lento? Não, acho que o Luiz Fabiano e o Allan Kardec, eles... Quando jogam juntos, acho que não... Um atrapalha o outro, eu acho. O Sombra. Falta velocidade. Um time previsível e fácil de marcar. Claro que com Oswaldo e Ademilson não dava, né? Não, aí o problema é velocidade em excesso. Falta de categoria. Em falta. Fala, a gente já tá chegando próximo do final do programa aqui, mas só ler um retweet aqui do Vessone. Saiu agora uma reportagem no Lance. É. Vocês estavam falando do São Paulo, citaram o Botafogo também. Lembra do Carleto, lateral esquerdo? Lógico, Botafogo. Lembro. Olha o que o cara falou, Sombra. Meu objetivo não é só fazer história lá no Botafogo, né? Quem sabe virar o próximo Newton Santos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.